no ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e estamos aqui de volta a Wakanda, né? Pra fazer uma grande homenagem ao falecido ator Chadwick Boseman. Pra falar aqui também, né, desse filme Pantera Negra Wakanda para sempre, né? Eu tenho a mania de fazer uma mistura aí de português com inglês, né? Pantera Negra Wakanda Forever. Mas enfim, traduzido no Brasil, Wakanda para sempre. E é um grande filme para encerrar a fase 4, né? Uma fase que gerou bastante polêmicas e dividiu opiniões, mas que praticamente, tanto na parte de críticas quanto na parte de público, né? Quando você olha os indicadores aí do Rotten Tomatoes, terminou numa nota bem alta, né? A aprovação dos dois lados, mais de 85% também aí em média, né? E convenhamos, é um filme de 2 horas e 40 minutos que tem muita coisa para a gente falar. E para se juntar aqui comigo para desmiuçar esse filme, desmiuçar como é que ficou esse mundo, esse reino de Wakanda pós a morte de seu rei, né, de seu saudoso T'Challa, tá aqui Rafael Felga. Olá, pessoal. Olha, de todos os filmes da fase 4, obviamente, esse é, vamos dizer assim, o que mais falou de luto. E a gente viu várias vezes a fase 4 falar de luto. E para encerrar a fase 4, é um filme homenagem mesmo, né? Só tem a dizer vida longa ao rei. Pois é, uma sequência de filmes assim que mexe muito com isso, né? Eu que abre com WandaVision, né? Abriu com a série, essa fase 4, né? Era para abrir com Viúva Negra, né? E termina com outra aí. E também, João... Pessoal, só dizendo aqui, completando o Felder, que filme dramático, porém uma bela homenagem aí ao nosso Chadwick Boseman. E só perdoa ali pro trocadilho, né? Wakanda Forever, Wakanda pra sempre, porque esse filme foi realmente muito emocionante. É um filme assim que, digamos assim, não tem como você não, em algum momento do filme, não ficar com nó na garganta, assim, sabe? Querendo ou não, Pantera Negra, o primeiro filme de 2018, ele mexeu, digamos, com os cinemas, né? É um filme de super-heróis solo que atingiu um patamar muito alto de bilheteria, né? Mexeu com todas as comunidades que geralmente não mexiam, não eram tocadas no cinema, pelo menos na posição de protagonista como foi. E aí a gente teve, digamos assim, uma expectativa muito grande das sequências e por aí vai. E a gente meio que sofreu uma rasteira em 2020. Além da gente estar meio que totalmente mexido com a situação no mundo por conta da Covid, né, da pandemia, a gente foi surpreendido por perder o protagonista principal desse universo particular de Wakanda, né, que foi o Chadwick Boseman, né, que fazia o Pantera Negra, era o nosso T'Challa, e foi uma surpresa pra gente, público, foi uma surpresa pra a Marvel, os executivos da Marvel, o Kevin Feige, pra o próprio diretor e amigo dele, Ryan Coogler, uma coisa tão restrita, tão bem guardada, nada, que praticamente acho que só a família dele, os irmãos, os filhos e a esposa sabiam disso. A notícia foi dada assim para os atores, inclusive relatam isso em entrevistas hoje, né? Foram pegos de surpresa, muitos não acreditavam, até porque é muito comum acontecer na internet nos Estados Unidos aqueles hoax, né? Que de vez em quando aparece alguém morrendo que não morreu, né? E aí ficou muito confuso, muito complicado nesse começo isso tudo. Até que, enfim, foi formalmente dito nas redes sociais dele, né? E tinha acontecido isso, que ele tinha escondido, inclusive, um câncer de colo por muito tempo. E retroativamente, você vê que alguns comportamentos do que o Chadwick apresentava, que muita gente achava assim, até porque ele tá meio de cara fechado aqui. Até eu me lembro que tava uma sessão de gala, em que eles estavam vestidos lá, e o pessoal assim, vai lá, faz a posição do... as mãos cruzadas do Wakanda Forever, por aí vai. E eu me lembro que uma vez ele tava assim com uma cara vazendo, mas vazendo meio que uma cara assim meio fechada. temporada, né? A gente achava assim, pô, será que ele tá de saco cheio de tanto pedirem pra fazer isso? Mal a gente imaginava que ele tava, às vezes, com dores, né? Tomando remédios pesadíssimos, né? Por conta do tratamento que faz por conta de câncer, né? Bom, enfim, nesses últimos anos que passei por momentos disso com primos meus, e bastante sofrido, assim, mal, só quem passa por isso sabe como é uma coisa, assim, angustiante, silenciosa, que é esse tipo de doença, né? E a opção do Chadwick foi não dividir isso com ninguém, né? E meio que desaparecer de nossas vidas meio que como uma lenda, né? E praticamente o filme do Pantera Negra tinha uma encruzilhada aí, né? Quando soube, primeiro, claro, ia se esperar o tempo que fosse, primeira decisão era que não iam recontratar nenhum ator do Chadwick pra substituir ele, pra tomar o lugar do Pantera Negra. Se demorou para decidir se ia continuar tendo filme, se iam continuar com a franquia, mas acho que respeito ao ator decidiram colocar e decidiram matar o personagem no filme. Curiosamente, o filme meio que trata a morte do rei do mesmo jeito que a morte do ator, né? Os primeiros minutos, como se fosse o prólogo do filme, né? É justamente para tratar disso, né? Você vê a Shuri, que seria a pessoa mais próxima dele, tentando buscar uma cura, meio que correndo contra o tempo, pelo que conta ao longo do filme, foi uma coisa que o próprio T'Challa, assim como o Chadwick, não falou pra a família que tava doente, não cita com detalhes a doença, só diz que foi uma doença muito rápida, que ele escondeu, e que ele colocou alguns planos em jogo, principalmente quando a gente vai lá da cena pós-crédito lá no final, né, do que ele tava consciente ou não. E aí mostra em cena, né, o enterro dele, o enterro seguindo as tradições de Wakanda, uma coisa bastante diferente do que a gente conhece como o nosso tipo de luto, né? De homenagem à pessoa que morreu. É tratado mais com alegria do que a gente tá de costume. Troca até as cores, né? A gente em luto fica com as cores mais escuras. Lá eles optaram pelas roupas mais brancas. Há uma certa comemoração, gritos de em homenagem a ele, alguma dança. E depois tem um longo minuto de silêncio, assim, quando passa a apresentação, né? A abertura da Marvel Studios, né? Pra falar que houve essa morte, pra quem achava que, inclusive, ia ser uma boa parte do filme falando sobre a morte, foi até rápido, né? O momento que você atende, que você vê e sente a morte, né? Eu acho que é aqueles 10 minutinhos iniciais, né? Pra só depois ter um salto de tempo, né? E aí fica, eu sei que muita gente tinha, digamos assim, ideias diferentes, né? Vai ter aquela divisão, teria que recontratar o ator, porque o Pantera Negra é além do Chadwick, era talvez a vontade do Chadwick fosse recontratado, o irmão dele, né, chegou a falar isso, o irmão do Chadwick Boseman, em várias entrevistas, né, mas ele não estava ali para opinar, né, ele decidiu, inclusive, não deixar isso para a mão da Marvel Studios, e a opção também é outro lado, né, como é que você vai superar esse impacto, colocando outra pessoa no lugar, quem é que assumir esse abacaxi, né, e como é que iam ficar os outros atores fingindo que nada aconteceu, né? É muito complicado. Parece ser muito fácil para você ver opiniões na internet. Acho que era muito fácil tomar essa decisão, mas nunca foi muito fácil. E não é questão de não ter coragem de colocar outro ator ou de se aproveitar da morte do ator, né? Entra aí um conjunto de coisas que inclui legado pro Pantera Negra no CM, que meio que foi montado junto com o Ryan Coogler pelo próprio Chadwick, né? A gente sabe que historicamente ele estava muito envolvido na construção do filme, na questão de montar o idioma, de representar a cultura e por aí vai, né? Não, com certeza foi uma grande homenagem, né? E por respeito ao autor, eles falaram várias vezes, né? Que eles queriam respeitar o ator, não ia colocar nenhum momento de CGI, né? Não fazer nenhuma imagem dele ali. Por realmente tentar imortalizar o ator como o personagem de Pantera Negra, que acho que deve ter sido o papel mais importante, não importante, mas tipo, mais popular da carreira dele, né? Não que ele não tenha feito outros trabalhos grandiosos. Mas, assim, sem a menor sombra de dúvida, eu acho que o filme, ele captou muito disso, e a gente consegue ver isso sendo refletido na tela, porque você imagina, pros atores que estavam ali, eles estavam atuando, mas ao mesmo tempo eles estavam sentindo aquela dor, porque eles realmente, de fato, perderam alguém ali. Era alguém que eles contracenaram algum tempo antes, mas naquele momento eles não estavam mais contracenando, porque essa pessoa, né, eles perderam essa pessoa. Sobre não citar o motivo da morte, cara, eu acho totalmente compreensivo, não é necessário, né, pra bom entendedor, ator, né? Pra quem entende o contexto e sabe que é uma homenagem, não tinha o porquê ser citado ali o motivo de fato da morte. E querendo ou não, o primeiro filme ele foi um marco muito grande dentro da cultura pop, né? Sobre toda essa questão de representatividade e tal. E aqui eles vieram novamente com um grande peso, né? Então também não sei se foi por conta disso que a Marvel acabou sendo um pouco inflexível na questão de data, né? Porque ela não chegou a adiar o filme nem nada do gênero, né? Eles marcaram que o filme ia sair em 2022, mas o filme já tava com o roteiro preparado já, né? Com tudo que aconteceu. Até que veio a morte do Chad e eles não fizeram nenhuma flexibilização ali, né? Pra, sei lá, adiar o filme ou tentar mudar ali. Um pequeno adiamento, sim, por conta da própria Covid, né? Quando eles anunciaram a primeira vez, foi na D23, logo depois da San Diego Comic Con, e só anunciaram como Pantera Negra 2, né? Sim. Então, assim, na verdade, todo o calendário de filmes ele foi adiado em um ano e pouco, tá? Mas, assim, na ordem das coisas, ele até tava na frente de muita coisa que foi anunciada antes até, né? Se você olhar algumas séries do MCU e por aí vai, que acabaram sendo postergadas, né? Ele acaba ficando na frente, né? Ele foi anunciado junto com a própria Capitã Marvel, né? 2, né? Que virou The Marvels. Inclusive, eu acho que esse daí seria outro ponto, né? Os grandes nomes do MCU, depois que saiu o Capitão América e o Homem de Ferro, eu acreditava, pelo menos, né? Até então, que o Pantera Negra ia ser um desses mais fortes junto com a Homem-Aranha e a Capitã Marvel e o Doutor Estranho. Mas, infelizmente, a gente teve esse ocorrido. E só ressaltando sobre a cena do enterro, né? Do funeral em si, é até interessante porque só dentro da cultura cristã que é tratado, né, a morte de fato como uma coisa triste, né, com aquele episódio de tristeza. Por mais que a gente tenha crescido nessa sociedade mais com essa devolta ao cristianismo, por isso a gente sente tanta tristeza, mas tem muitas outras culturas no geral, né? Por exemplo, tem lá o Dia de los Muertos, onde é uma coisa um pouco mais alegre, eles comemoram, né, tipo, as coisas, uma passagem, um rito e tal. Então achei isso bem legal, eles transparecerem dentro da cultura, misturar um pouco ali com a questão da cultura africana. Eu acho que o pessoal hoje em dia nem estranhou muito, até porque por conta da Covid, né, meio que se popularizou aquele meme que eu acho que eram de os nigerianos, né, que eram contratados pra fazer uma celebração com dança, né, dos enterros, né. É que levou no caixão das costas. Nigerianos, né. Eu acho que era. E aí eu acho que ficou meio que popularizado. Então eu acredito que nos cinemas não estranhou muito, né? Porque meio que aquilo meio que dominou o país, pelo menos. Ficou muito popular por aqui, né? Então, mas você dá certo, assim, várias outras religiões, assim, né? Não necessariamente com festa, né? Mas também não é tratado com pesar, né? Uhum. É uma sequência muito emocionante, né? Porque, pô, já começa, né? A gente tem o tradicional logo, né? De abertura, né? Do Marvel Studios, todo focado nele, né? Todo com várias cenas do Bolson. Aí tem toda aquela sequência, né? De não fala doença, né? Porque talvez falar ele morreu de um câncer seria talvez inconcebível alguém, né, morrer de câncer em Wakanda, né? É claro que é alguma doença, porque do jeito que a Shuri tá tratando a coisa pra buscar uma cura ou um remédio, digamos assim, milagroso, em cima da erva do formato coração, né? The Heart Shape the Herb, né? Ela sabe que alguma coisa digamos assim, que precisa de um remédio, né? Então a gente sabe que é isso. E lá pro meio do filme fala que tava escondendo a doença sem dizer o que era, né? Uhum. Não, e de certa forma um paralelo, né? Com o ator, né? Que a gente só realmente foi divulgado, né? Pra mídia, pra público, né? Quando já tava numa situação, já tava terminal, né? Não, cara, literalmente a gente só soube quando morreu. A gente não soube nem quando tava terminal. Então. Só quando ele morreu mesmo. E a gente tava naquele pesadelo de 2020, né? Não sabia o que ia acontecer, se tal, né? Com a pandemia. Pra mim, bem particularmente, assim, eu parei o site durante a pandemia. E se vocês lembrarem, assim, quem acompanhou o site, né? O podcast só voltou em 2021. Eu tava decidindo, pensando ainda, tava organizando minha vida aí se valeria a pena continuar com o site e tal. Porque, enfim, todo mundo meio que teve seus problemas pra se resolver nessa época. Teve suas pessoas pra cuidar, teve seus traumas aí. E, enfim, quando eu tava pensando em voltar, eu tinha marcado uma data e eu tive que voltar antes, porque eu recebi essa notícia aí. Eu falei, não, isso não pode passar batido. Então eu me desprogramei pra me adiantar no retorno do site pra poder falar sobre ele, né? Né? Eu acho que assim, foi corajoso, porque talvez a opção de fazer um recast, uma substituição, talvez fosse a opção mais, vamos dizer assim, a mais fácil, né? De ser feita, né? Mas eles optaram por um caminho que, no final das contas, de certa forma, talvez reflete um pouco também do momento que a gente estava vivendo. vendo, né? Era um ator sensacional, pelo jeito, uma pessoa muito querida, né? E aquele momento lá que a gente tava vivendo, tava, então isso talvez tenha impactado muito essa, vamos dizer assim, vamos seguir de uma outra forma, né? Como você falou, demorou e tal. Não foi algo assim, sim, não foi algo, né, de uma resposta, de bate pronto, não, né? Mas enfim, cara, os 10 primeiros minutos do filme já dá um tom, assim, acho que, é, como eu até comentei já com o Coveiro, em off, no nosso coisa, não é melhor que Doutor Estranho, né? Não é melhor que Doutor Estranho. Mas, cara, de longe, acho que é o filme mais emocionante que a Marvel já fez até hoje, e é claro, por vários motivos, cara. Essa sequência inicial, esses 10 minutos, cara, são bastante impactantes, né? Mostra esses traços, essa, vamos dizer assim, o enterro, toda a parte, né, as cores, né, a coisa vibrante, né, da cultura africana. Cara, é um... Só nesse começo a gente já dá vontade de chorar, cara. Porque você fala, meu, um cara que foi cedo demais, certo? É um cara que, meu, é como o João falou. Ele tava aí pra ser, junto com o Capitão Marvel e Doutor Estranho, né? A nova, vamos dizer assim, essa nova trindade aí do MCU, né? A gente tinha Thor, Capitão América e Homem de Ferro, né? Aí seria agora Capitão Marvel, o Pantera Negra e o Doutor Estranho, né? E aí, de repente, acontece isso. Cara, foi um cara que foi cedo demais. É um talento, assim, cara, que a gente perdeu, assim, cara, que não tem nem palavras, cara, pra descrever, né? Enfim. Eu conheci particularmente ele um pouco antes por conta daquele filme, não me lembro o nome traduzido tal, mas é aquela biografia do James Brown que ele fez, né? Em que ele se transforma, você vê que ele é outra pessoa. Agora, é engraçado que depois que ele soube da doença, porque pelo que foi relatado, ele soube depois de ter sido escalado pra Guerra Civil, né? Ele gravou Guerra Civil e tal, e durante as filmagens de Pantera Negra de 2018, que eu acho que aconteceu em 2019, até que eu sei um ano antes, em 2017, por aí, o diretor até fala que não entendia alguns comportamentos esquisitos dele, que chamou de word, né, de comportamentos estranhos. Um deles foi durante a gravação daquela cena da cachoeira, né? Diz que ele demorava demais pra se reabilitar, sabe? Ficava com frio por muito tempo, e ficava muito parado, assim, meio que... o olhar meio desfocado, sabe? Por aí vai. E, cara, nada disso, dessa fragilidade que ele tava tendo, né, por conta da doença, foi transmitido no filme, né? Você vê como o cara era bom. Porque toda aquela cena da cachoeira lá é muito impactante, pô. E você não vê nada. Bom, não demonstrou fraqueza nem nada. O cara tava lutando, cenas boas demais com o Killmonger lá naquela cena. Ao longo do filme inteiro, tá? Por mais que alguém questione alguma coisa de CGI no final do filme lá, por conta das minas de Vibranium, nada daquilo compromete, pelo menos, a performance física do ator, né? O filme inteiro foi muito bom mesmo, assim, né? E, enfim, aí a gente, o Felga falou aí também essa questão de pontuar onde colocaria na fase 4, pelo menos, se ele é o melhor filme da fase 4 ou não. Acho que é uma coisa muito pessoal, né? Eu concordo com o ponto do Felga, mais por questão da direção do Sam Raimi, né? Porque, enfim, também vai um pouco de gosto pessoal aí da coisa, né? Mas o filme é longo, o filme, se olhar, é uma homenagem ao Chadwick Boseman, mas também é um filme sobre como lidar com o luto, centrado na figura da Shuri, né, que é feita pela Letitia Wright, e também é um filme pra ter uma introdução do vilão, né, do grande vilão da história, que não é um vilão. Muita gente reclama quando chama de vilão, mas é vilão também, já foi vilão nos quadrinhos, né, mas você pode chamar de um anti-herói, e também apenas de um herói mais rabugento, que seria do Namor, né, e que é um personagem que, segundo é falado agora em entrevistas, era algo que já estava sendo programado desde o primeiro Pantera Negra, então aqueles easter eggzinhos que a gente via aqui e ali, nunca foram à toa, né, por exemplo, a gente lembra que em Vingadores Ultimato, quando a Okoye fala de ter um tsunami, de coisas se abrindo e por aí vai, que muita gente levantou a hipótese se não seria uma coisa pro Namor tá vindo, né? Vai que originalmente não era, né? E teve que, claro, ser um pouco readaptado aí, porque enfim, aconteceu a fatalidade com o Chadwick Boseman e o filme teve que tomar uma direção um pouco diferente. Então aquelas pistazinhas pra ter o submarino na, no UCM, meio que não foram muito à toa, né? Bom, então assim, vamos passar então pra história, né? Porque, digamos assim, a gente reservou esses 10 minutos pra sentir um pouco a perda do... Chadwick Boseman e mostrar como foi a tristeza na imagem da Shuri, da Ramonda, das pessoas que estavam lá prestigiando ele. E se passa um ano. Então, assim, a gente não sabe exatamente quanto tempo ficou nesse delay aí entre a volta do T'Challa depois do ultimato, né? Pra ele vir a falecer e depois passar esse um ano de luto, né? Mas, enfim, o que é que se fala por aí de bastidores, já que no filme não é muito bem claro, né? Diz que as pessoas que não foram instaladas, né? Além das que a gente já sabe, que é a Okoye e o M'Baku, também permaneceu a Ramonda e a Nakia, né? São duas personagens que ficaram ainda, e a Ramonda que governou esse tempo todinho, na ausência dos 5 anos do filho, né? E da filha, né? Que os dois foram instalados durante Vingadores Guerra Infinita. E logo depois que o T'Challa volta, a mãe vê ele de novo morrer, e ela governa por mais um ano. Ela continua sendo a rainha mãe. E a gente tem a montagem desse plot principal que envolve o que a gente já esperava, né? Que é a briga pelo metal mais precioso que existe no UCM, né? E também nos quadrinhos, que é Vibranium. Vibranium também, a gente tem arcos de histórias já conhecidos. Um talvez que tenha bastante inspirado aqui, que é aquele Doom War, né? Provavelmente alguns elementos dele, desse arco de quadrinhos, veio parar aqui nessa história, desse filme. E a gente vê a Rainha Mãe meio que numa apresentação lá, da ONU, provavelmente, mas um pouco mais restrita, né? E onde as pessoas questionavam se ela ia ou não dividir o uso do Vibranium com o resto do mundo. Ela mantém a postura, pelo menos, de não dividir isso, porque ela considera uma ameaça, um perigo. E, ao mesmo tempo, a gente vê que nem sempre as pessoas estavam respeitando a decisão dela, né? Já que, ao mesmo tempo que a gente tá ouvindo ela falar, rola um flashback rápido de alguns mercenários contratados pelo governo da França. Eu nem sabia que a França tava tão... Eu não sei também porque foi a escolha da França. É alguma coisa talvez muito pessoal, diria o Paulo, né? Mas tá naquele naipe lá de colonizador da africano ainda, né? Da África. E o governo dos Estados Unidos também na figura de um representante que parece que tomou o lugar do secretário de segurança dos Estados Unidos, que era o Ross, aí apareceu uma figura nova aí, né? Então, o que acontece... Esse já era o secretário de defesa, né? Se não me engano. O secretário de defesa que era o cargo do Ross, né? Que também faleceu, né? Não, então, mas não faleceu no CM, né? O ator... Ah, sim, mas o ator, sim. William Hurt faleceu. Supostamente o Ross vai ser reescalado, né? Mas isso fica pra gente discutir depois, já que gerou também polêmicas, né? Uhum. E, enfim, esse é o plot principal que é montado, e ao mesmo tempo que a gente tem isso sendo feito, a gente tem uma grande revelação descoberta de que tem Vibranium fora de Wakanda, né? Então aquela história do meteorito que unicamente chegou e atingiu aquele país... não era uma coisa tão exclusiva feito a gente pensava, né? Ou seja, existe vibrando no fundo do mar, e na tentativa do governo americano de localizar ele e começar a extrair, né? Ele sofre um ataque à noite, assim, muito assustador, né? Porque começa com a tripulação do navio sendo hipnotizada por alguns ruídos estranhos, se jogando no mar, e quem permaneceu, assim, fora do transe, acabou sendo abordado e atacado violentamente, até o momento em que a única pessoa que talvez fosse fugir, pra ser uma pessoa pra contar a história do que aconteceu, né, num helicóptero, o helicóptero é agarrado por uma figura que voa, né, que é capaz de voar, e é destroçado, né, e aí a gente tem esse ponto sendo montado aí, que era uma coisa já que... tava demorando pra acontecer, a gente sabe que uma hora ou outra ia acontecer, desde que o país de Wakanda foi revelado ao mundo, né? Então, essa cena, né, do ataque ao laboratório... Porque tem dois ataques, né? Um é o governo francês, Estados Unidos e mercenários atacando o laboratório de Wakanda, né? Que na verdade verdade, seria uma extensão, né? Não, é só o francês. Os Estados Unidos não contratou esses mercenários, não, né? Eu tinha entendido que eles estavam também envolvidos, mas... Não, tanto que a Okoy soltou uma piadinha lá e falando em francês, né? Eu acho que nesse ponto não foi. O Estados Unidos estava tentando pegar do oceano. Então, na minha visão, foi essa. E aí, inclusive, essa cena apareceu no trailer, né? E várias, acho que a gente chegou até a pensar, não, será que eles vão fazer um ataque ao Wakanda e tal? Alguma coisa parecida com o que aconteceu em Doom War, né? Que também teve esses ataques e tal. Aí, no final das contas, né, mostrou lá e tal. Inclusive, fica meio, né, a gente esperando se vai ter... já um novo Pantera Negra na cena e tal, e na verdade ali só são as Dora Milajes pra resolver a parada, né? Que na verdade já tava meio, era quase que meio que uma armadilha já, né? Mesmo, já tava esperando aquele ataque, né? E aí aparece aquela cena, a Ramonda faz aquela cena na ONU, ficou legal pra caramba. Chamando, ó, tá aqui, ó, os seus mercenários e tal, e é o seguinte, boa sorte, a gente não vai dar o nosso vibrando, porque vocês só fazem bobagem, boa sorte, sim, encontrar, né? Aí, paralelamente, aparece essa cena, né? Que eles conseguiram, né? Uma máquina que detecta vibrânio, né? Mais pra frente, a gente vai falar de quem criou essa máquina, né? Que é também uma personagem aí que vai ficar aí marcada aí, vai aparecer bastante aí nos próximos séries, filmes do MCU, né? E aí, estão lá e aí, de repente, aí a gente tem uma abordagem, né? Que lembra um ataque de sereias, né? No caso, né? E aquelas vozes e tal, o Paulo não tá aqui, mas, enfim, é pura odisseia, né, do pessoal lá ouvindo a voz e indo rumo ao mar, né, à morte, né. E isso é muito bom, porque... Assim, nos quadrinhos, a gente vai ver que muda um pouco a origem, mas assim, não o Namor, né, mas todos os Atlantes, que depois foram chamados de Atlantes, né, na verdade, originalmente eles eram chamados de submarinos, eles foram definidos como uma raça diferente total da humana. Eles chamam de Homo Nemaranos, uma coisa assim, que seria homens-sereias. Então assim, mas nunca se aproveitou essa ideia de usar Atlantes, né, os submarinos estarem cantando, e não é só cantando, é fazendo tipo uma vocalização. Isso. Meio que vibrante, né, como se fosse um som muito agudo e forte no oceano. É quase aquela coisa das baleias, né? Exatamente, quase uma vocalização de baleias, né? Aliás, eu fiquei na dúvida, a vocalização era uma máquina ou era eles mesmos? O que eu entendi era um conjunto deles que cantavam, não podia ser um só, então eram vários ali. Sim. Que faziam tipo uma vibração X e que ficava muito alto e aí entorpecia as pessoas. Assim, eu imagino que eram eles mesmo, porque em dado momento, quando mais pra frente eles fazem a mesma coisa, uma invasãozinha ali, a maneira que eles usaram pra derrotar eles foi jogar umas granadas na cabeça dos Atlantes, né? Dos Atlantes dos... Não, e outro detalhe que acho que é interessante, que a gente vê ao longo do filme, a gente quase não vê máquinas, né? Basicamente o ataque que aí depois a gente se revela, né? Que são os Talokianos. Talaconianos. Talaconianos, isso. Né? É basicamente usar, né? E aí talvez deve ter alguns fãs da DC deve ter ficado surtados, né? Porque viram baleias lá, tá? Fala, copiou Aquaman, não sei o que e tal, né? Na verdade, enfim, Namor. E golfinhos, né? Porque a orca é um golfinho. Só pra desculpar aí, pessoal. Não, tinha. Então, usava uma variedade de. Vamos dizer assim, da fauna marinha, né? E eu realmente agora, até tentando puxar pela memória, mas não tinha muito, vamos dizer assim, armas tecnológicas, né? Basicamente as armas deles eram lanças e tal. Eles eram ainda muito, digamos assim, não ia usar uma palavra meio que pejorativa, chamada de primitivos e por aí vai, mas eles eram meio que avessos sim a isso. Então, eu não sei se... Aí o nosso consultor de culturas e outras coisas não tá aqui hoje, mas eu não sei se isso é característica, né? Porque como eles foram baseados em culturas, acho que maias, incas, se eu não me engano, essas culturas elas se desenvolveram muito em outras áreas, mas não se desenvolveram muito com relação à guerra, Alguma tipo de tecnologia havia, por exemplo. Eles precisavam respirar fora da água em determinado momento. Então eles usavam massa de pressão. Não era uma tecnologia bélica, né? Que acho que assim, pelo menos pra mim, que sou um leigo, me remete muito a e aí, pelo que eu me lembro, isso foi toda a concepção, né, tanto do Namor quanto do povo, né, de Talocan. Ele teve muito de maias, astecas, incas, né, e aí eu sou leigo, já falo que eu sou leigo nessa parte e tal, pra não evitar aí, pra evitar pessoas aí revoltadas, porque tal, lá, certo? O nosso consultor pra esses assuntos não tá aqui hoje. Mas essas culturas, até onde eu sei, pelo menos até onde passam, tal, a parte, vamos dizer assim, de tecnologia bélica não era tão desenvolvida quanto outras áreas que essas culturas se desenvolveram. Dá pra perceber ali, a arma de guerra, lanças, a gente vê que ele tinha aquelas bombas de água, que meio que é uma concentração de água que de repente virava uma quantidade de água. Então, eles não tinham, digamos assim, aquela tecnologia mais... Eles não eram tão parecidos quanto a Quan. Motorizada. Vamos colocar assim, eles não passaram pela idade mais motorizada da coisa, né? É. Então eles ainda usavam animais pra se transportar e por aí vai. Então, e cara, essa cena ficou muito boa, né? E aí começa, né, uma coisa que a gente percebe ao longo de todo o filme, né? Porque, vamos dizer assim, tecnicamente, ninguém sabe da existência, né, de Talocan, né? Ninguém sabe da existência de Namor. Tanto é que o primeiro que entra na mira, né, é o Akana, né? O Akana começou a derrubar essas pesquisas, né? Porque só ela poderia ter, né, o Vibranium, né? Então é bem interessante. E assim, é uma coisa que vai ficar o filme todo. Aconteceu é o seguinte: por muito tempo, o pessoal de Wakanda achava que eles eram os únicos que foram abençoados com metal. E eles se surpreenderam descobrindo que havia Vibranium fora de Wakanda, né? Se a gente for olhar pelos quadrinhos, tá pelo menos em três lugares diferentes, né? Vai que um dia descobrem que o próximo lugar é na Antártida, né? Porque tem o Vibranium Antártico. E nos quadrinhos tem uma viagem que cada tipo de Vibranium que parou em um lugar tem umas características meio diferentes da coisa, né? Mas enfim, provavelmente não vai ser adaptado Ypsilitri no CM, a gente não fala sobre isso. Mas se surpreendeu o pessoal de Wakanda ter aquilo fora das terras lá deles, e também surpreendeu os humanos pelo ataque, de achar que não poderia ter outra pessoa atacando eles com a voracidade que atacou ali, se não fosse os próprios Wakandanos. Então eles nem suspeitavam ainda que existiam esse povo submerso aí, e que eles também teriam acesso e parte do desenvolvimento deles. Aliás, o filme inteiro, a gente percebe que ninguém mais sabe dessa briga, né? Entre o Wakanda e Talocan, né? É praticamente uma guerra, quase que vamos dizer assim, uma guerra secreta, né? Porque não sabe quem é o Wakanda, mas ninguém sabe quem são os Talaconianos, né? Então, só talvez, acho que assim, nem vamos dizer assim, até vamos falar um pouquinho mais pra frente, mas nem assim, vamos dizer assim, a alta cúpula da espionagem imaginava, ou melhor, não imagina a existência, né, de Namor e Kria, né? É só ressaltar essa primeira cena, que ela é realmente muito forte, não no sentido dramático, mas é que ela é realmente muito impactante, né? A atuação da Angela, não sei falar sobre o nome dela, não sei se é Bessett, vocês sabem que é a Rainha Ramonda? Cara, eu acho que seja francês, né? Sei lá, cara, passei. A atuação dela pegou tudo aqui, realmente, não só aqui, né? Mas toda a coisa do filme, a atuação dela é sensacional, junto com quem a gente vai falar depois também da Letitia Wright. Já falam em Oscar, né? Já falam, porque realmente aqui foram sim, os grandes destaques do filme. No Namor a gente vai falar depois, mas eu já queria falar que também outra grande atuação, assim, tanto forte do filme. O que eu acho legal é o que o Felga ressaltou, e eu lembro que no cinema eu também tava com essa impressão de, será que o Pantera Negra vai aparecer aqui já? Eu fiquei esperando, e quando a gente foi ver, era realmente as Dora Milaje, que eu fiquei, não é agora. E eu acho que várias partes do filme eu fiquei esperando que alguém aparecesse como Pantera Negra, ou finalmente, né, alguém que a gente já sabe quem vai ser a Pantera Negra, ficava ali esperando ela aparecer. Então fica essa tensãozinha ali de leve, que eu achei bem bacana. Também nessa cena, ainda dentro dessa parte, é introduzida uma Dora Milaje. Eu não sei se ela aparece no primeiro filme, acredito que não, que é a Neca, né, que é pela Micaela. Micaela Kael, deve ser uma coisa assim. Ela tem nos quadrinhos, né, mas... Sim. Ela não aparece no primeiro filme, não. Também confesso que esperava um pouco mais dos feitos dela, né? Achei que ela fosse fazer alguma coisa um pouco mais grandiosa, mas é legal introduzir uma nova personagem assim, de destaque. E inclusive tem a outra que eu não vou lembrar, acho que é a Ayo. A Ayo é a Florence Kasumba. Acho que isso fala assim. Inclusive, é justamente a outra que faz. Na série do Falcão, né? Cidade Invernal. É, ela, exatamente. Mas ela já aparece. Ela é a primeira Dora Milaje a ser apresentada. Ela tá lá em Guerra Civil. Ela que. Ela teve mais destaque numa cena que acabou sendo deletada. Onde eu acho que alguém provoca ela, ou alguma coisa desse tipo, quando o T'Challa vai entrar no carro e ela dá uma cutucada. Então, ela, se você olhar, ela tem mais destaque ainda do que todos, né? Que ela apareceu bem antes. Durante o filme do Pantera Negra, ela acaba perdendo um pouco de destaque. Aí o pessoal sentiu um pouco, porque, enfim, querendo ou não, ela era um personagem até importante nos quadrinhos, né? E aí ela é retomada, como você bem lembrou aí, em Falcão e Soldado Invernal. E toma mais uma posição aqui, né? Ela acaba sendo o par romântico da Aneka, né? E nos quadrinhos isso é muito desenvolvido. É, aqui acabou, acho que até o pessoal preferindo cortar um pouco, e só lá pro final, meio que você saca isso. Por vários motivos aí que a gente sabe, né? Por que teve esses cortes. Mas até por questão de estar em outros países, essas coisas aí, eles estão afetando. E pra falar. Também sobre, ainda dentro dessa cena que eu achei também legal, realmente faz esse paralelo ali com os colonizadores, né? Que acho que a França assim, colonizou vários países ali dentro da África, né? Até meados do século 19 e 20. E muito bom essa cena, realmente. Achei muito forte ela pegando e falando, né? Que ela era a rainha, assim, realmente se impondo e mostrando que a mulher tem poder ali, ela tem culhões ali pra segurar a nação sozinha, né? Mas o que é decorrente, eu também percebendo que ela foi toda desestabilizada, né? Por vários motivos ali, em questão a família dela tendo perdido, assim, um pouco da família e tal. Eu vi também um ponto, assim, que outras pessoas criticando por fora. Eu vi até um vídeo de um cara que ele pega, assim, do tempo dele pra ficar falando que, porque o filme é uma porcaria, porque eles não citam que o Pantera Negra tinha morrido antes e agora eles perderam ele de novo. E por que eles estão sofrendo tanto com a perca de um rei e tal? Só que, cara, sendo assim bem sincero, isso não estraga a experiência. Eu sei que é um detalhezinho que poderia ter contado no filme, mas eu acho que não era necessário, não precisava. Somente porque a gente sabe que é uma grande homenagem, né? Então, a pessoa pegar e falar como se isso estragasse o filme, entregar toda essa experiência, porque eles não falam, mas porque ele foi blipado antes, ninguém citou isso. Cara, sinceramente, não vejo toda necessidade. Isso foi contado, até eu falei aqui, né? Foi contado meio que na internet pelo produtor, pelo Night Moore, né? Que era importante falar sobre isso, porque eles tinham que entender os atores, né? Tinham que entender o que tinha acontecido até para eles poderem atuar melhorzinho. A única suspeita que você tem que, digamos assim, pode ser que tenha tido blip por aí vai, é uma fala da Nakia com uma conversa com o Naokoi lá no meio do filme, muito sutil. Mas não é realmente algo claro. Você tem que ter ouvido falar, ou ter ouvido o produtor falar o que aconteceu, pra entender o que a Nakia tava falando de por que ela se afastou e não ficou pra ajudar a rainha no reinado da rainha lá durante 5 anos. Que a Nakia saiu bem antes, né? Se afastou. Inclusive se afastou da posição de cão de guarda, não, tá errado. Mas não tem outra palavra pra usar. Vou usar o quê? Não vou usar outra palavra, entendeu? Mas ela é um cão de guarda, né? Que usava de War Dogs lá no primeiro filme, né? Que também tem nos quadrinhos. Que é tipo aqueles personagens meio que espiões, né? No mundo fora de Wakanda, né? E ela meio que se afastou disso pra cuidar de uma... acho que é de um orfanato, né? Alguma coisa assim. Ô, Coveiro, é cão de guerra. É, eu sei, mas eu ia falar que ela é uma cadela de guerra, não ia dizer isso, né, Felga? Ah, não. E aí ela foi cuidada, acho que era de um orfanato aquilo ali, né? Que tinha várias crianças do haitianas ali, por aí vai. Uma comunidadezinha, ela cuidava ali de uma... que, por sinal, era um dos locais que o Wakanda estava ajudando ao redor do mundo, né? Que foi uma promessa que o T'Challa fez de ajudar o povo que não era wakandano, que eles chamam... que o Killmonger chamava de Lost Tribe, né? Das tribos fora de Wakanda, né? É, só seguindo aquela parte da cena seguinte, da parte das sereias ali, eu achei isso muito bacana. Eu lembro até uma cena que não... pode não ter muito a ver, mas eu lembrei de A Era do Gelo, paralelo. Eu não vou saber qual filme que tem alguma cena que eles fazem esse paralelo com as sereias. E realmente eu achei bem criativo, porque dentro dos quadrinhos, não sei, na verdade eu não acompanhei tantas histórias assim dentro do Namor, do universo ali atuante da Marvel. Mas pelo pouco que eu vi, não tinha nada desse gênero, né? Nada assim, nessa perspectiva. E quando eu já vi aquela cena, já foi tipo legal. Eu já sabia, né? Porque com todas as notícias que ia ter realmente uma mudança ali dentro do universo subaquático da Marvel. Mas ali já peguei ali que, cara, os caras foram criativos. Realmente colocaram ali uma ideia bem, bem bacana. É, só uma dúvida que daí eu fiquei me questionando sobre a questão realmente do Vibranium, né? Porque o pessoal lá de baixo eles tinham, né? O pessoal lá de Taloka eles tinham o Vibranium. Eles utilizavam pra fazer, acho que, uma espécie de sol, né? Pra iluminar ali toda a Talocan. Mas eles não utilizaram pra mais nada, né? Porque, por exemplo, os Wakandanos, eles utilizavam pra tudo, basicamente, né? Eles conseguiram, de repente, explorar o potencial. Eles utilizavam sim. A pulseirinha lá, ela é de Vibranium. A arma do Atuma é de Vibranium. É Vibranium. As vestimentas deles eram de Vibranium. Então eles só não exploraram. Exploraram que nem os Wakandos. Eles não usam, assim, pesadamente nem avançadamente feito o Wakanda, né? Mas eles usam como se fossem os detalhes das roupas, um adorno e por aí vai. Assim, você sabe que, por exemplo, a arma é de Vibranium, porque quando tem um conflito entre Atom e Okoi, só faltou ali explodir as armas quando um entrou em choque com a outra, né? Mas meio que ressonou ali e um empurrou pro lado, outro pro outro. Mas... Eu fui na expectativa de que eles utilizassem o Vibranium não tão bem, talvez, quanto o Wakanda, mas assim, próximo, sabe? Na questão de tecnologia, de desenvolvimento e tal. Então ficou... Eles realmente utilizavam menos, né? Em outras perspectivas. Eles não manufaturavam a coisa, vamos dizer assim. Faltou, né? Explorar mais. Exatamente. E, enfim, acho que chega o ponto em que a gente já pode falar que a gente tá pincelando aí, fingindo que não é com ele, mas é o grande vilão desse filme, né? O Namor. Sim, tem que falar, é vilão. Namor nos quadrinhos foi vilão, né? Eu sei que, assim, você acaba tendo uma página de... A página em si, a página do site... Não repercute muito isso. O pessoal que lê, que entra pra ler, sabe mais ou menos o que tá falando. Mas você tem as suas redes sociais em anexo, aí vive em confusão e conflito. Surge os fãs. Aí, assim, ó, acredito que tenha muitos fãs do Namor, sim. Surge os fãs do Namor questionando as mudanças, questionando em colocar ele como vilão e por aí vai. Enfim, acho que chegou o momento da gente pôr os pontos nos is aqui, né? Sobre isso, né? Bom, como eu falei, era alguma coisa que o Ryan Coogler pediu pra, inclusive, a Marvel não deixar nenhuma outra pessoa usar, porque ele gostaria muito de trabalhar com isso numa sequência. Supostamente teria uma cena pós-crédito lá no primeiro Pantera Negra, que seria algumas marcas de pegadas molhadas em direção ao trono de Wakanda, mas isso acabou sendo cortado, até porque ia gerar um hype muito grande já pra apresentar o Namor, né, e por aí vai. Mas desde que acabou o primeiro filme, já havia aqueles rumorezinhos, acaba querendo ou não escapando sempre alguma coisa aí dos bastidores, né? E aí muita coisa mudou da transposição dos quadrinhos pras telas. Vale ressaltar, e eu tenho que deixar bem claro aqui, que essa questão do Namor ser um Atlante é também um retcon até nos quadrinhos. Eu já expliquei para os meninos no chat que a gente tem, mas eu vou aproveitar que o João não ouviu para explicar mais ou menos o que acontece. O Namor foi criado em 1939, junto com o Tocha Humana na revista aquela Marvel Mystery Comics, né? E ele era inicialmente um vilão mesmo, ele era porque naquele tempo quadrinhos não era só sobre super-heróis, então tinha aquelas coisas sobre coisas fantásticas, né? Então ele era uma figura das profundezas, meio, desde o começo, meio humano, meio submarino, não se usava Atlante na época, né? E que tinha, diferente dos outros restos da família dele, a capacidade de ficar na superfície e respirar lá fora. E aí, logo no primeiro quadrinho, ele fala de se vingar, ele usa inclusive os termos do Homem Branco, depois se fala sobre se vingar dos moradores, né, das pessoas que moram na superfície e que estragam o oceano e maltratam o oceano, sujam o oceano e por aí vai. Depois, ao longo do tempo, eles vão meio que tornando o Namor um personagem mais heróico fortuito, né? Mais heróico ao acaso. Então eles não ataca toda e qualquer pessoa da superfície. Ele ataca só os maus, ataca só os nazistas e por aí vai. Mas nem sempre é uma coisa política. Ah, vou atacar porque é isso. É meio que ele reconhece que tem uns bons, tem uns ruins, então vou atacar esses que são ruins, que por acaso estão em briga com os Estados Unidos também, né? E aí, diferente do que muita gente acredita, ele não era original da Atlante afundada. Ele vivia, tanto que ele usava mais o mar do Pacífico Sul. Ele era de lá. E só depois, quando Stan Lee trouxe ele de volta pra ser um arqui-inimigo do Quarteto Fantástico, é que meio que retconeou pra eles, os submarinos, serem também os Atlantes. Mas diferente do que é nas lendas, pra as pessoas não estarem viajando, que eu preferia quando era da cultura grega e por aí vai. Nunca teve isso nos quadrinhos, tá? Os Atlantes, entre aspas, aí, eles só apenas denominaram isso aí porque eles aproveitaram os recursos da cidade afundada pra viver lá, né? E eles já existiam antes, tanto que eles eram definidos, como eu já falei aqui, homo nemaranos, sendo aquelas pessoas azulzinhas, nunca foram humanos, nunca foram as pessoas que fundaram a Atlantis original, né? E, na verdade, Atlantis seria só uma das cidades das muitas que eles vivem. E Namor, apesar de ter, aí veio o retcon, né? Nascido em Atlante, segundo as modificações das histórias aí, até pra encaixar com o que foi escrito em 1939, disse que desde pequeno, Namor, até por terem inimigos lá do rei, da rainha lá, e por aí vai, meio que colocou ele pra ser criado nessa cidade menos populosa e menos importante lá no Pacífico. Então, é daí que vem a história do Namor Atlante. Que, não, pra você ter uma ideia, não tem nada muito firme pra achar. Estão trocando a cultura grega pela cultura talaconiana, né, mesoamericana ou pré-colombiana lá da América. Mas, cara, nunca teve tão associado ou vinculado à cultura grega. Isso não existiu em momento nenhum dos quadrinhos. Pode existir aí no Aquaman, eu acredito que não, também é uma coisa não tão associada aí à verdadeira origem da Atlantis grega, que vale ressaltar, a Atlantis grega, nunca houve lenda sobre homens vivendo nas fossas da Atlantis afundada. Pelo contrário, a lenda da Atlantis original da Grécia, ela enquanto ela está na superfície, é muito mais avançada que qualquer outra cidade da região lá, pelo menos pelos relatos, e de repente ela foi afundada e sumiu do nada. Então, a história de onde começa a Atlantis dos quadrinhos, ela começa justamente onde acaba a Atlantis da lenda grega, né? Então, assim, não vamos misturar as coisas, né? Mas, enfim, o Ryan Coogler resolveu mudar isso aí, colocou a introdução dele lá nessa região de Talacon, né? E aí fez aquele flashback que é interessante sobre, discutindo até, né, como é que muitos desses povos mesoamericanos foram desapareceram, foram dizimados antes mesmo até de entrar em conflito com invasores espanhóis. Simplesmente, por exemplo, por conta da doença, né? Então, tinha muita gente que tava morrendo lá, que é o que mostra o flashback, contato com doenças, gripes daquela época e por aí vai, que nunca chegaram nas Américas, as pessoas altamente suscetíveis dizimaram a população inteira. Então, pra sobreviver, um xamã local de Talacon, né, que é uma cidade também, assim como Atlantis, é uma cidade de lendas locais, né, de que existiam na época, pelo menos gravadas, né, pela cultura mesoamericana. E aí fez aquela ideia de que ele foi lá, teve uma visão, dessa visão associa bastante a transformação deles em homens submarinos, igual a transformação da erva de coração para transformar o cara no Pantera Negra, né? Então, o vibrânio do fundo do mar meio que fez crescer naquele solo enriquecido lá, botado, né? Fez crescer aquela outra alga lá, aquela outra erva lá, e que transformou todo aquele povo. Só que, coincidentemente, uma das moças daquela tribo lá estava grávida, e aí surge o primeiro mutante, né? Falando a palavra mutante lá na frente de todo mundo, pra não deixar dúvidas, né, que o Namor seria um dos primeiros mutantes do UCM, pelo menos temporalmente, né, já que a citação da Miss Marvel veio um pouquinho antes. E aí, óbvio, né, um mutante diferente, respira fora d'água, tem aquelas asinhas lá que faz ele voar, muito mais forte que qualquer um dos outros Atlantes, apesar daquele povo lá ser também muito forte, né, mostra uma força poderosíssima fora d'água. E aí ele se torna uma lenda, né? Tem um outro ponto de flashback, quando ele vai enterrar a mãe dele, que aparece qual seria a verdadeira origem do nome dele, né? Que localmente ele é chamado de Kukulkan, né? E aí ele ganha o nome de Namor, uma derivação que os inimigos deram a ele de ser um homem sem amor, né? E eu vi alguns críticos de cinema se contorcendo com raiva disso e tal. Eu não achei tão problemático, não. Eu achei até curioso, engraçado o jeito que foi dado isso, né? Enfim, Namor é a pessoa que vai lá provocar o Wakanda. Ele sabe muito bem o que existe o Wakanda, ele pelo menos ouviu falar e se confirma ali quando vai confrontar pela primeira vez a Shuri e a Ramonda no ritual que elas estavam fazendo ali de luto, né? Mostra um Ramon muito agressivo, muito determinado para proteger seu povo, ameaçando elas. E em dado momento, quando meio que ele não é atendido, né? Ele vê que vai ser traído lá, que eles, o pedido dele foi justamente de matar a cientista que criou aquele instrumento capaz de detectar o vibrânio. Ele vai lá e rapta a cientista, né? E rapta também a Shuri. E aí é quando a gente vê um pouco de como é o mundo de Talokan lá embaixo, né? É bem diferente. O pessoal até fez um paralelo. Ah, a Marvel reclama porque a DC é muito obscura, mas botou uma cidade totalmente escura lá embaixo. Só tem um sol lá artificial iluminando e por aí vai. Digo, pô, é uma cidade nas profundezas do oceano. Mais do que isso, né? Tem gente, eu até entrei em discussão com o Fel aí, cada um tem sua maneira de ver, mas tem gente que acha que Talokan, na verdade, tá até em outro plano, assim como tá Talor, porque pra ter acesso lá a eles entram numa espécie de portal com uma corrente de ar fortíssima que em determinado momento até parece atravessar um outro plano, né? E lá do outro lado, você vê que eles estão a cidade é bem diferente, assim, né? Uma cidade que interpreta que não tem nem muita necessidade de gravidade, né? Porque a cidade, ela gira, é capaz de você andar por todos os lados dela, não é fixa no solo mesmo da fossa abissal lá onde ela tá, né? E aí você vê que tem plantações sendo criadas através desse solo artificial. Tem, em algum determinado momento, você vê as crianças brincando num joguinho que parece um futebol, né? Que faz referência justamente a um jogo, Maia, eu acho que o pessoal viu nas ruínas de Maia e tal, que é aquele de você jogar a bola, né? Bater a bola e ela tem que passar através de um aro na parede, né, pra vaziar o ponto e por aí vai. Enfim, eles aproveitaram o que podiam aproveitar de coisas que eles provavelmente pegaram especialistas daquela região pra reinterpretar, né, e fazer uma nova versão pra Talokan e criar uma cultura completamente nova, né. A gente já falou aqui de um pouco dos armamentos, né, daquele negócio de eles usarem bombas de água, deles usarem aqueles gritos por aí vai, mas tem outros detalhes na cultura, né. Eu acho que tem um determinado momento que ele usa uma concha pra ser o método de comunicação, pra quando eles estarem em contato, ele dá a concha pra Ramonda e aí é como se fosse um celular deles, vai lá, uma coisa assim, né. Faz até um paralelo daquela coisa que a gente ouvia quando era criança de botar a concha no ouvido pra ver se escuta o barulho do mar, né? Enfim, tem muita coisa pra falar aí, cara. Então, assim, vou deixar até pra vocês falarem mais de outras curiosidades que vocês acharam aí do Namor, mas não só do Namor, também da Namora, né? Que é outra personagem importante que aparece no filme, e do Atuma, né? E que é outro personagem também, que é dos quadrinhos que foi trazido, e também do que foi explorado aí de Talokan, né? Eu fico um pouco de dúvida, né? Que você falou que tem muita gente que reclamou sobre a questão da cultura grega e tal. Eu sempre viu o Namor sendo desenhado com traços asiáticos. Não sei se é coisa da minha cabeça, pelo menos da Ásia Oriental ali. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu sempre vi ele desenhado dessa forma. Inclusive porque eu... Você tá certíssimo. O Namor, ele era uns olhos puxados, ele, como eu te falei, do Pacífico Sul, ele originalmente em 39, tá? E ele era pra fazer justamente a menção a ser um povo mais asiático. Exatamente isso. E como eu te falei, só o retcon... Na verdade, até li uns comentários dizendo o seguinte, olha, sempre que eu olhava e de certa forma tá certo, eu vi o Leonardo Nimoy ali, né? Não, mas o Leonardo Nimoy veio depois, né? Não dá pra dizer que é o Leonardo Nimoy. Não, eu tô dizendo, mas eu tô dizendo, a própria fisionomia lembra muito sim, mais. Sim. Certamente, entendeu? Não, assim, essa coisa que eu te falei, o Atlante vê porque o Stan Lee meio que perdeu o juízo nesse momento, porque não precisava ele ter copiado nada do Aquaman da DC e trazer essa estrutura de Atlante pra Marvel. Porque o personagem já estava muito bem estabelecido e por anos, sem o dedo dele, como o Submarino. Mas enfim, decisões do passado. Falando também um pouco sobre a história dele, eu achei muito bem encaixada, né, uma adaptação, e eu acho que fez sentido ele com a proposta do filme, sem contar que o ator, né, o Tenoch Huerta, não sei pronunciar com certo o nome dele. Eu vou falar, se não for, vou levar um pescoço tapa aí do pessoal nos comentários, mas é Tenoch Huerta, olha o sotaque. Eu não sei, eu não domino castelhano, então, por favor, gente, não me critiquem. Mas é mais sobre a questão do que ele já é um ator bem consagrado dentro da Netflix, né? Ele fez, acho que, Narcos e aquele Uma Noite de Crime também, que eu lembro que eu vi ele. Então ele já tinha um nome antes ali. É o Narcos México, tá? Não... É o Narcos México, isso, perdão. Não, o Narcos México. Colômbia lá. E ele, se eu não me engano, ele também ajudou na construção do personagem, né? Que, dessa adaptação do personagem. Então eu achei que, cara, foi muito bem colocado. Ele trouxe muitos elementos da própria cultura dele, né? No caso, dos antepassados da cultura dele, né? Porque toda essa miscigenação é conta dos europeus. E eu vi também, outra vez, né? Eu vi outras pessoas criticando em relação a falar que ele foi mal desenvolvido, que foi superficial. Cara, eu não acho que foi superficial, não acho que foi pouco desenvolvido. Principalmente porque é uma questão de contexto histórico. Todo mundo sabe o que como que aconteceu, né? Todo o extermínio, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Quando os europeus chegaram pra cá, né? Quando os espanhóis chegaram pra cá. Tipo, é triste. Ali eles citam uma das doenças, né? Que acho que é a varíola, se não me engano. Então tem. E não foi só isso que eles trouxeram, eles trouxeram muitas outras doenças. Então é uma coisa muito pesada, sabe? E é uma coisa da própria história humana. Então, muitas pessoas que vêm criticando, é porque foi superficial, é porque foi fraco. Essas pessoas que se acham tão inteligentes não conseguem entender que é uma submensagem pra própria história humana, sabe? Então, eu acho que aqui, realmente foi muito interessante, né? Foi uma adaptação. Realmente porque, vamos ser sinceros, né? O Namor, ele por mais que seja um personagem muito popular dentro dos quadrinhos, ele não chegou a furar tão fortemente a folha dos quadrinhos pras pessoas falarem, nossa, meu Deus do céu, cagaram o meu Namor. Não é um personagem tão conhecido assim. Eu conheço porque eu leio quadrinhos. Vocês conhecem porque vocês leem quadrinhos. Outras pessoas que criticam, assim, supostamente em quadrinhos. Mas aqui eles eram uma adaptação que foi muito bem-vinda. O Namor teve fases e fases, viu, João? O Namor, assim, se você for pegar ele... Pra década de 60, né? Pra época do meu pai, ele é muito mais conhecido, inclusive, que o Aquaman, você acredita? Meu pai, na época, não sei porquê também, com a Digimon. Tinha as animações, na verdade, né? Tinha umas animações bem... Tinha as animações, essas coisas, mas assim, ele conhecia muito mais o Namor do que a palavra do Aquaman. O Aquaman, acho que talvez eu conhecesse mais, puta que virou um personagem famoso daquela Super Amigos, uma coisa assim, né? Sim, que era meme, né? Era da minha época, acho que nem da tua era ainda. E aí o Namor realmente, aí deu uma sumida, mas nos quadrinhos ele até tinha uma certa proeminência, assim, porque ele foi mais apagado nos anos, justamente na tua época, nos anos 90 e por aí vai. Mas tinha uma fase muito boa na época do John Byrne, que ele inclusive tinha uma... Meio contraditório isso, mas ele tinha uma empresa de petróleo e era o CEO dela e tinha umas aventuras próprias lá, mas era muito, muito legal. E aí deu uma sumida, até porque voltou agora pra ter uma posição mais em parte junto com os X-Men, naquela fase lá, e depois junto com os Illuminati, né? Eu não acho ele... Assim, eu questiono vários outros que o pessoal diz, estragaram o fulano e tal. O Namor, eu até entendo porque ele tem uma certa repercussão, sim, dependendo da época que você vê, tá? Só que, assim, muita gente tava criticando, porque a imagem que às vezes até eu de propósito faço e que chama muita atenção, que a imagem com ele é aquele cocá emplumado, com a cabeça de serpente, que eu achei que era uma cabeça de leão, mas é uma cabeça de serpente emplumada, como ele precisa no filme, né? É muito diferente, de fato, mas não é o que ele usa no dia a dia ou no combate. Quando ele tá no momento, modo de combate dele, ele basicamente tá com uma sunga verde e algumas braceletes e cinturão de vibrânio, pronto. E leves adornos, né, que ele tem, tipo, uma espécie de piercing, né, aqui no septo e tal, mas são leves adornos, assim, que, cara, imperceptíveis. Se parar pra pensar, o visual de combate dele lembra muito mais o personagem no original do que atualmente, né? Exatamente. Sim. Agora tu botando uma camisinha de decote até, até calça, camisa em V. Estranho, né? Ele usa só as mangas, não usa nada, só usa as mangas, assim. Ele tá com pudor agora. No original dele tá muito parecido com aquele lá, então o povo não tem muito o que reclamar do visual, não, assim. Tirando esse momento que deram, que foi só pra meio que enriquecer a história dele no UCM. Porque senão ia ter que criar uma cultura totalmente por fora, a parte desvinculada do resto do mundo, e que poderia fazer menção, sei lá, a coisas de que você viu em Pequena Sereia, alguma coisa tipo. Aquaman, né? Cria muito paralelo com Aquaman. Aquaman, e aí deram um retoque a mais, diferente, que pra mim não afetou, né? Aí a segunda outra coisa que o pessoal reclamou de montes, né? É que ele não está com o corpo trincado como deveria estar um fisiculturista. De fato, o ator que confessou que quando foi chamado pro papel não sabia nada, nadar, ficou mais treinando pra natação do que pra fazer levantamento de peso, por aí vai. Mas assim também estão o Atuma e outros vários figurantes que estão lá. Porque vale ressaltar o seguinte, eles, do jeito que mostrou ali, não é pra ter físicos de guerreiros gregos, vamos dizer assim, né? Aquela musculatura tal e por aí vai. Mas em contrapartida, eles estão lembrando muito o que é o visual daquelas guerreiros das culturas pré-colombianas, de serem até mais realmente encorpados, assim, mais gordos, assim, mais grandões, sabe? Musculosos, mas com menos definição, mais fortes, sabe? Sem a musculatura trincada, mas ainda assim forte. O Atuma também, ele não é um fisiculturista, o ator que faz ele é gigante, cara. O ator é o maior, acho que é o maior de todos. Sim, ele é grande. Só realmente sobre essa questão aí que você disse, né, o povo quer que os caras vão academia embaixo d'água, sei lá, meio bizarro. Então, o quão longe as pessoas vão pra criticar, né? Se tivesse, por exemplo, sobre essa questão de como mudaram a história, se fosse igual a comentar, né, criticando porque, qual que eu dou a comer? Mesmo o personagem ter sido criado antes, e mesmo que as origens depois tenham sido paralelas ali, mas teriam criticado também, então, enfim. Eu sempre falo que as pessoas vão criticar de qualquer forma, não adianta. O que eu achei legal é realmente eles citarem a palavra mutante, né? Finalmente colocando ali, estabelecendo mutante. Inclusive, porque quando eu comecei, acho que a ler X-Men, foi lá na fase do Gillen, se não me engano. Então ali o Namor já tava ali com os X-Men, né? Que você falou. Foi na época que eu já conhecia o Namor de algumas desenhos animados, que ele fazia umas breves aparições ali nos anos 2000. Mas ali que eu conheci mais o personagem dentro dos quadrinhos. E eu gosto do personagem, eu acho um personagem bem bacana. E eu gosto também da adaptação. Então, pra mim, assim, não me incomoda. Não, bem sincero, não estou com a minha experiência e, cara, é uma outra mídia. O Namor que eu gosto vai estar nos quadrinhos. Então você pegou o Namor quando ele ficava traçando a Rainha Lagosta lá, né? Eu peguei nessa parte também. Ele ficava em cima da Emma Frost, já passava em cima do Ascu e depois ainda foi... Engraçada, mas o povo torce a cara. Nossa, pra caramba. Nossa, ele deu em cima da Rainha lá. Outra coisa que eu acho legal é na parte da... com a Shuri, né? Que ele entra com a Shuri e ela pega aquela corrente. Não sei se vocês repararam isso, mas é uma homenagem àquela cena do Doutor Estranho lá no primeiro filme. E, tipo, ela é produzida frame por frame, né? Então, tipo, ele vai... Tipo, não lembro como... Não sei como explicar, na verdade, mas aquela cena, ela foi reproduzida aqui fielmente na questão da que a Shuri lá vai sendo empurrada e ficando toda desnorteada e tal. Essa cena foi uma referência ali até chegar no Italocan, né? Esse lance aí é que me entra em conflito com o Felga. Que o Felga acha que eles só foram... pegaram um túnel debaixo d'água sob pressão e chegou num abismo lá. Eu já acho, porque até outras pessoas que eu gosto de acompanhar que vem teoria lá fora, né? Um site muito bom, o New Rockstars. O autor lá do cara, ele disse que acha que eles atravessaram não para uma dimensão paralela, uma realidade, uma linha temporal alternativa, mas uma dimensão daquelas tipo pocket, feito tal... Talô, né? Uhum. Que seria, ou seja, nunca localizaram o Talocan, porque pra chegar lá, teria que chegar exatamente por esse portal ou por esse túnel de correnteza aí, né? Fica na dúvida, assim, deixem aberto aí, não sei quem é que tá correto, mas tem essas duas opções aí pra você ver qual seria a que é de fato, sim, né? Sim. Eu acho que eu concordo com o Felga aí, não sei. Não mais porque é muito submerso, né? Muito, muito longe, né? Difícil de se acessar, por mais que tenham submarinos e tal. Não sei, mas é uma opção válida, né? Não sei, acho que eu concordo mais com o Felga aí. Assim, não dá pra entender certas pessoas. Pô, não dá pra, assim, se um personagem como o Namor fosse criado hoje, seria bem diferente daquilo que foi a gente teve lá em 39, ou das ideias que depois tava. E como você falou, né? O personagem já passou por tantas reinvenções, cara, que... dá pra fazer muita coisa, cara. O Namor, cara, acho que não dá nem pra falar nem de herói e nem de vilão, né? Ele é um personagem muito ambíguo, né? Seja herói ou seja vilão, eu sempre falo, ele é sempre o filho da puta, né? Ele então... é extremamente... Olha, o importante é eu tutelar os meus interesses, certo? Isso seja quando ele tava nos Vingadores, seja isso quando ele tava com os X-Men, seja isso quando ele tava lá dando em cima da Sue Richards lá no Quarteto Fantástico. Que, por sinal, ele teve essa coisa, né, de, vamos dizer assim, né, de tentar derrubar o líder, né, da, vamos dizer assim, dentro das equipes, né, por vários meios, né, um desses era tentar desestabilizar o próprio casamento aí, a gente tem essas histórias com o Quarteto Fantástico e tal, teve essa história, né, da Emma Frost, lembra um pouquinho dessa fase, infelizmente, né, uma das minhas fases favoritas dos X-Men, mas enfim, Gillan não, né, mas foi o Fraction, né, que introduziu, né, foi o Fraction que trouxe o... Fraction e o Gillan continuou, né? É, o Gillan continuou, né? E acho que assim, acho que o único personagem que ele sempre respeitou muito, assim, sem tal, sempre foi, acho que foi o Capitão América, né? O Capitão América, ele sempre teve um respeito, assim, absoluto, não vê em relação a outros personagens nos quadrinhos da Marvel, né? Mas enfim, é um personagem, cara, que admite. Eu achei interessante a forma como ele é desenvolvido. Eu acho que justificaram bem, vamos dizer assim, o fato dele estar da superfície. Até porque não é nem só uma questão de não gostar da superfície, né? Ele não gosta de colonizadores, né? Não gosta de exploradores, não gosta de pessoas que, vamos dizer assim, exploram, né? Wakanda, né? Foi a maneira deles colocarem Wakanda e Talocan no mesmo patamar, né? Exatamente. São protegidos, são cidades, ou digamos assim, um país, ou que são protegidos, e os seus que eram mais ou menos parecidos, né? No caso, o resto da África em relação a Wakanda, e o resto da América pré-colombiana em relação a Talocan, né? Os que não se protegeram, os que não se esconderam e que não encontraram um jeito de se afastar do colonizador, no caso aí, colocando essa palavra, pereceram, foram castigados, né? Foram prejudicados. E até a gente é interessante, porque a gente tá discutindo, tá vendo aí de coisas que podem ou conectar a Eternos, ou conectar com aquela, por exemplo, a gente lá acabou de ver em Miss Marvel, né? Os Dez Anéis, tal, uma série de coisas que podem estar ou não conectadas, né? Mas se você vê que tem um grande paralelo entre a origem de Talocan, né? E a origem de Wakanda. São muito parecidos, né? O que talvez muda é a forma como vamos dizer assim, a planta, né? Que cresceu a partir do Vibranium, ela foi distribuída, né? No caso de Wakanda, lá o rei lá, que agora não me lembro o nome, né? Que descobriu e se tornou o primeiro Pantera Negra, né? Aqui não, aqui o xamã lá da, né? Não sei nem se o termo correto seria xamã, né? Eu não lembro se o filme fala o xamã ou não, mas enfim. O vamos dizer assim, o líder espiritual lá da tribo, né? Ele descobre, tem uma visão, né? Vai, e também a gente pode até conjecturar se essa visão, ela veio de algum, vamos dizer assim, alguma coisa parecida com que foi dada pra Wakanda. Ou seja, será que tem envolvimento aí de alguma raça alienígena e tal pra fazer experimentos e tal? A gente tá vendo que tem um pouco disso, né? Agora no universo Marvel. Terra X, assim, tá, assim, o fato de você localizar até Vibranium em outros lugares tem um pouco a ver com Terra X, se eu não me engano. E aí a gente tem essa origem, essa mudança, né? E vale ressaltar, né? Você tinha comentado, né, Corveiro, que nos quadrinhos, né, às vezes o Vibranium, ele tem propriedades próprias conforme o local, né, a distração, né? Sim. Aqui a gente percebe uma clara diferença, né? A erva, né, do Pantera Negra da super força, agilidade e tal, né? Aqui, talvez pelo ambiente aquático, eu não sei e tal, mas ela deu características, né, pra sobrevivência debaixo d'água, né? Fez essa, assim, essa mutação, entre aspas, aí. Nem foi meio que um negócio meio que quase místico, né? Porque o xamã, eles usaram o termo xamã lá, mas teve a visão e ele foi exatamente pro local. Sim. E ele pegou aquela planta aquática lá, já sabia mais ou menos o que era pra produzir. Óbvio que a gente pode interpretar um pouco que tem, assim como tem na origem do Pantera Negra, talvez algumas modificações de contos, né? A gente pode interpretar que aquele flashback ali também tem algumas modificações pra tornar o conto meio que fábula, né? E a gente pode interpretar assim que teve umas reinterpretações ali. Mas além das transformações... É difícil ter as reinterpretações, porque acho que a maioria ali, pelo que eu entendi, a maioria ali tá, daquela época, tá viva, né? Não, pelo que eu entendi, é só o Namor que viveu 500 anos. Porque teve só o Namor? É. Eu tinha entendido que a Namora e o Atuma estavam... Não, eles não estavam desde o começo, não. E nem, não, não. Se não teria aparecido o Xamã, que não apareceu, o chefe lá... Entendi. Então eu peguei errado, mas enfim. O chefe da tribo lá e tal. Agora, o Namor, de alguma maneira, foi visto até como uma divindade por eles próprios, né? Primeiro porque apareceu lá com as pernas perninhas, com as asinhas lá, né? E aí também vivia mais tempo. Aliás, vale ressaltar a cena do nascimento, né? Do parto, né, cara? Ficou bem legal. Sim. Muito legal, né? A fotografia da cena. Ficou bem legal. Um parto aquático, né? É o seguinte, a mãe dele morreu de velha. A gente viu que os outros pessoas que estavam ali na primeira geração também morreram. E aí, pelo menos, ele perdurou. Então, a gente pode interpretar que o Namor tá no naipe ali do apocalipse, vamos dizer, em termos de mutante, né? De ser um dos primeiros mutantes e viver por muitos séculos, né? Mas outra coisa que a gente pode interpretar também é do mesmo jeito que o Pantera Negra tem como se fosse um avatar de uma divindade. Não ficou claro isso, mas o fato de ele assumir o nome de Kukulkan, né? Não afasta, não foi explorado, mas também não afasta a ideia de que ele pode também estar sendo um avatar de uma entidade, né? Do caso aí, dessa entidade Maia aí, que é essa serpente plumada que realmente existe, não foi uma coisa inventada para o filme, né? E como a gente tinha interpretado que do mesmo jeito que o Cavaleiro da Lua é o avatar do Khonshu e o Pantera Negra podia ser interpretado como um avatar de Bastet, né? A gente pode também interpretar que, sem mesmo ter dito, né? Que talvez o Namor vá por essa linha. Nada é impeditivo, vai. É que aí a gente tem a grande diferença, né? O Pantera, né? São várias, umas sucessões, né? O Namor, pela própria estrutura e pelo fato dele ter, vamos dizer assim, nascido, né? Ele é praticamente um rei quase que eterno, né? Talokan tá com o mesmo regente já faz 500 anos, né? É diferente do Pantera, que vai mudando. O que é interessante, né? Porque, pelo visto, né? Mais pra frente a gente vai falar, mas não teve nem... tirando a personagem que a gente vai falar mais pra frente, não teve outro... Talvez não tenha tido panteras negras mulheres pra poder, talvez, gerar um filho parecido com um Namor, né? Na verdade, eu vou até ver nos quadrinhos, que parece que tá vindo umas histórias de quadrinhos agora numa minissérie que tá surgindo aí, as histórias dos Panteras Negras. Mas até onde eu sei, realmente, por enquanto, só a Shuri. Assim como nos quadrinhos, também... No filme mesmo, pelo que eu me lembro, quando teve aquela, vamos dizer, quando o primeiro deles, eu acho que é uma coisa chamada Bashenga, né? Uma coisa assim. Isso, que é o que descobriu a erva coração. E a partir dela surgiu toda a linhagem, né? Inclusive, vale ressaltar, né? Uma das outras coisas do plot do filme, né? Inclusive, era pra... Porque, vamos dizer assim, a Shuri tava atrás disso pra poder salvar, né? O T'Challa, né? Uhum. É produzir uma nova erva coração, né? É, porque o Killmonger destruiu todas. E a última que ela salvou, usou pro irmão... Voltar o irmão à vida lá no final do... Isso. Lá no Pantera Negra 2018. Assim, ele já tava com a Eva, mas ela, de alguma maneira, achava que dando uma nova dose podia salvar ele. Não que fosse acontecer, mas era a interpretação dela. E um dos plots era isso, é constantemente ir atrás, né, de uma opção, até porque depois que o T'Challa morre... Ela abandona a pesquisa, ela não tem coragem mais de fazer. Vamos dizer assim, ela abandona porque, bom, enfim, Não, ela abandona porque não perdeu sentido pra ela. Ela quer uma outra opção ao Pantera Negra, né? Entendeu? Ela quer se firmar na tecnologia. Você vê que ela exatamente. Ela não tá... Ela, do jeito que interpreta ali, ela não tá uma pessoa que tá muito aceitando muito fazer ritual de luto lá. A mãe dela que empurra ela... Ela falou, não, a gente tem que se fiar na tecnologia, vamos proteger o Wakanda agora criando mais recursos. Ela tá criando um traje novo, inclusive mais aprimorado pra usar de batalha, né? Que é um traje que vai virar o traje das Anjos da Meia-Noite, né? Aqueles trajes azuis lá que tem nos quadrinhos também. Ela quer se fiar nisso aí, né? E aí ela abandona a parte mística da coisa. Ela perde a fé. Perde a fé, isso. Vamos dizer assim, essa é a base do desenvolvimento dela, né? E ela, de certa forma, vamos dizer assim, a trama gira em torno disso. Quem é que vai ficar no lugar do Pantera Negra? A Shuri acha que tem que ser tecnologia. A Ramonda acha que tem que voltar com o jeito da erva coração. Enfim, cada um ali tenta, vamos dizer assim, ocupar esse espaço, né? Mas, enfim, então, esses paralelos entre as duas culturas e tal, e aí acho que assim, dá pra ver que o universo, como ele tá, vamos dizer assim, essa fase 4, que é uma fase de transição, né? Apresentação de novos personagens, essa questão do luto, ela é, vamos dizer assim, ela tem amarrado umas coisas que muito provavelmente vão se unificar aí nos próximos filmes, né? A outra coisa no filme que a gente tem aí é a apresentação de uma personagem que a princípio não tava nada ligada com Wakanda, muito menos com Talokan, mas que é recentemente introduzida nos quadrinhos da Marvel, né? Que é a Riri Williams, que se tornou um personagem legado mais recente da história do Homem de Ferro, né? Como a gente teve a morte do personagem e a despedida do Robert Downey Jr., que deixou os filmes da Marvel, não tem pretensão nenhuma de voltar, a gente sempre se questionou quem é que seria o novo Homem de Ferro e por aí vai. Apesar de que existe um Máquina de Combate ainda, que a gente sabe que vai ter sua história própria rolando aí em séries e em um filme próprio que ainda vai ser até definida a data, né? Mas a Coração de Ferro, que não ganha esse nome do filme, ela surgiu a oportunidade de surgir no UCM, mostrando que existe uma cientista tão boa quanto foi Tony Stark na sua época. Vale ressaltar que ela estuda atualmente no mesmo lugar onde no UCM o Stark se formou, que seria no MIT, né? E é uma personagem até que assume um pouco de características diferentes do que o Bendis, que criou a personagem, deu, né? Nos quadrinhos, enfim, ela tem a sua história formada praticamente muito ligada à história do Homem de Ferro, catando pedaços de armaduras perdidas, né? E montando a armadura, e aí ela é apresentada rapidamente ao Homem de Ferro, e ela que é meio tutoriada por uma IA do Homem de Ferro nos quadrinhos. Aqui não. Até ela tem uma inspiração, pelos detalhes que a gente vê, nos planos de montagem da armadura dela, parece que uns planos lá tem a sigla da Stark Tech, né? Mas até então não é quase citado o Homem de Ferro aqui. Aprendi que ela é uma grande gênio, ela usa o intelecto dela muitas vezes para extorquir outros alunos do MIT para conseguir dinheiro. Dinheiro esse para produzir os próprios projetos dela, inclusive uma proto-armadura lá, que é aparentemente montada de coisas que ela compra no Ferro Velho ou em mercado ilegais por aí, que assim como conseguiu o Abutre, né, conseguiu algumas peças em restos de batalha por aí, ela talvez tenha comprado por aí, né? E também fazendo projetos pela universidade, né, requisitado pela universidade, como foi o caso dessa máquina aí, que é capaz de localizar o Vibranium onde quer que esteja e localizou lá no fundo do mar, né? Ela produziu a primeira máquina meio que com um pedaço do Ferro Velho por aí vai, e algum financiamento que ela deve ter tido. Foi usado naquela cena do navio lá, mas pelo visto a máquina foi destruída, depois ela foi recuperada pelo Namor, né? E aí o governo dos Estados Unidos, ainda nem sabendo quem foi que atacou ela, provavelmente ia atrás dela pra pedir uma nova máquina, né? E aí o pessoal ainda questiona, mas por que ela? E por que não pegou o projeto dela e eles mesmos construíram do zero e por aí vai? Pô, tem que ter um pouco de roteirismo no filme, senão o filme não anda, né? Os personagens não são apresentados. Mas enfim, a gente então tem a introdução de Riri ao universo do Wakanda. É muito legal porque a princípio tem aquela cena divertidíssima com ela tretando com a Okoye e a Okoye querendo puxar ela, tem paciência de qualquer jeito. A Shuri meio que se identifica com a menina, né? A menina boa, inteligente, habilidosa com tecnologia. Ela se vê também com uma pessoa que era assim no começo, né? Quer trocar uma ideia com a menina, né? E aí tem a primeira cena de ação muito legal lá na ponte, né? Onde há o confronto com a Namora, há o confronto com a Atuma. O Atuma dá uns coices violentos na Okoye. A Okoye nunca se sentiu tão intimidada como ali, né? A gente vê pela primeira vez a armadura lá dela, a armadura 1.0, vamos dizer assim, né? E depois ela ganha uma própria lá. Então, a Riri é uma personagem que, pra mim, eu acho que até ouvi algumas pessoas comentando. Geralmente, quando são introduzidos grandes gênios assim, às vezes fica um personagem meio chatinho, né? Até meio boçal. Não foi o caso dela. Ela pareceu um personagem muito interessante. Ajudou pra caramba. Eu sei que algumas pessoas vão achar que não, mas eu acho que ajudou muito mais do que a América Chaves ajudou lá no Doutor Estranho da Multiverso da Loucura a andar com a trama. Eu acho que a Riri Williams aqui, ela ajudou mais a se relacionar com os outros personagens, a andar com a trama e produzir cenas mais interessantes. E mostrar até uma personagem muito mais independente e capaz de até bater de frente em algum momento lá com o Namor, né? Eram os dois que voavam assim de forma independente e produziu muitas cenas legais. Então, assim, me animou muito a ver a série do Coração de Ferro que vai vir por aí, né? Com essa apresentação da Riri. Cara, eu gostei da personagem, gostei da atriz. Confesso que dentro dos quadrinhos eu acho que devo ter visto quase nada da personagem, talvez em algum evento que ela apareça de plano de fundo, mas não conhecia. Assim, eu sabia da história, né, porque como se popularizou toda a história da personagem e tal, mas aqui eu consegui meu primeiro contato com a personagem de verdade, né, e eu sei que ela e a Shuri, elas têm realmente, né, um vínculo de amizade nos quadrinhos, pelo que eu vi, e é que eu também gostei, que nem você disse, né, quando elas se encontram, realmente rola uma química de uma amizade, né, entre as duas, de elas se identificarem, né, de meninas jovens, inteligentes e tal. Vi também, que nem você falou, vi pessoal, algumas pessoas criticando aí sobre a personagem, né, tipo, não ter gostado muito da personagem. Cara, eu gostei. Não vou falar, tipo, nossa, que ela roubou a cena no filme e tal, né, que eu tô, que é a minha personagem favorita no filme, porque não é, mas, cara, eu gostei, assim, eu acho que ela cumpriu o propósito. Você tinha ali um dentro da trama, dentro do roteiro ali, alguém que falava sobre um personagem, no caso, um criador sobre pra máquina lá que consegue descobrir os Vibranios, né? E por que não colocar ela, né? Já que é uma personagem inteligente, já que é um personagem que tem contexto pra estar ali. Enfim, eu gostei da personagem. O que eu mais gostei, eu acho, real, é toda a introdução dela dentro do universo de Wakanda. Porque ela até fala, nossa, eu sou uma escolhida, né? Ela até brinca na hora que a Shuri chega. Aí depois de toda aquela cena engraçada lá com a Okoye lá, daí elas começam a brigar. Mas, cara, assim, achei dinâmica, achei divertida. E é uma posição diferente, né? Eu particularmente, acho que vem coisa boa aí pra atriz. Só dou um ponto negativo, porque eu assisti o filme dublado em português e não achei que a dublagem foi tão boa, né? Alguns pontos ali, achei que a voz também acabou não combinando muito com a atriz. Mas vocês que assistiram em inglês, não sei, o que vocês acharam sobre a questão de dublagem? Eu vejo em inglês, né? E eu geralmente depois vejo em dublado, uhum, né? Pra comparar até, mas eu tô sem grana esse mês, já teve os gastos a mais aí, não deu pra ver a segunda vez o filme. Então, é um dos poucos podcasts que eu só tô ouvindo uma vez aí. Mas eu tenho uma dúvida, aproveitando essa galera mais jovem, eu acho, que, enfim, acompanhando a página, você acaba tendo que ouvir todos os absurdos possíveis e imaginários. E alguns absurdos ou loucuras dos nossos leitores / ouvintes não se encaixa na minha geração, da minha idade, né? Mas o que diabos é um Medabots que eles vivem falando? Ah, ela montou armadura, parece um Medabots, não sei o que. Que porra é isso? Medabots. É, sei lá o que diabos é. Um anime. Hã? É um anime. É um anime, né, pelo vídeo. Mas não é tão novo assim, não. É 2000 e pouco, eu acho. Mas qualquer anime, que pra mim é novo. Enfim, o pessoal achando que ela é o Medabots, eu não sei se é pejorativo ou não, eu fico quieto na minha, né? Eu acho que é no sentido pejorativo, mas eu nunca... Assim, eu não peguei tanto assim, não. Eu acho que é referente à segunda armadura. Do design, né? Eu acho que é questão do design da armadura. Design, até lembra, mas... É referente à segunda armadura, né, que eles devem estar falando. Exagero. Cara, é uma construção. Eu acho que é meio diferenciado, né? Pra você ter ficar um pouco distante do Tony Stark e não ficar parecendo realmente logo de cara um Homem de Ferro 2.0, que eu acho que as pessoas queriam ver isso, né? Mas eu acho que... Que vale ressaltar que aquela segunda armadura ali é só emprestada, né? Uma armadura de Vibranium, alta tecnologia ali, é a Shuri do... Se a Shuri não tá espalhando Vibranium pra nenhum governo, não vai dar pra aquela menina, né? Então, por isso que a armadura é temporária, depois ela devolveu. Eu acho que nem vai ser definitiva. Acho que ela vai criar alguma outra pra aparecer na série dela, no... Certamente, né? Porque... Não faz nada a ver com o Wakanda, né? Então Medabold é só temporário, tá? Medabold. Eu mandei a imagem aí do personagem principal de Medabots. Então, eu não peguei também, eu não entendi, mas enfim, pra mim eu também tô ficando velho. Deve ser a carinha redonda com os olhos brilhantes, deve ser isso. Ah, pode ser tal, tá, uma menina aqui de rosa aqui, quer ver? Entendeu? Ela realmente é uma armadura volumosa, né? Os pés são bem compridos e tal. Ela meio que. Ela não veste a armadura, ela meio que monta a armadura, né? Ela entra na armadura como se fosse entrando num Transformer, né? Um Transformer, né? A armadura é bem maior do que ela. Isso é de fato. Vai, Felga, aproveita aí e pega o gancho. Você é especialista em Medabots. Medabots. Não, o especialista nisso também não veio hoje. aquele momento nosso não vai rolar, acho que hoje não. Então, cara, eu leio quadrinhos e tal, apesar de eu não estar acompanhando os últimos, vamos dizer assim, os últimos momentos da grande cronologia e tal. Mas vamos dizer assim, essa terceira personagem introduzida, né, dessa, vamos dizer assim, dessa nova leva, né, de personagens que foram criados ali de 2010, 2012 pra frente, né, que é a Riri, o América Chaves e a Miss Marvel, né, que eu não li absolutamente bate nada. Zero, zero, zero, zero. Então, pra mim, cara, eu não, assim, não, pra mim não tem problema. Acho que, assim, tá em, é uma personagem boa ali, ela cumpre bem o papel que ela tá ali. Que é, e cara, que é, de certa forma, vamos dizer assim, é ser uma espécie de sucessora do Tony Stark, né? Vale lembrar várias cenas da... Enquanto ela tá fazendo a armadura, tá lá. A gente tem várias referências ao filme do Homem de Ferro, né? O primeiro, em especial, né? Tem vários ângulos, tal. A gente vê ali, né? Você vê ali bastante do Homem de Ferro. Então, quer dizer, você não falou nada de Tony Stark, né? A própria... Até porque eu não sei... A Shuri, acho que não conviveu, né? Com Tony Stark, né? Ou se conviveu, conviveu muito pouco, né? Que acho que é um pouco diferente do T'Challa, né? Que tinha mais convivência com o Tony. Mas aqui hoje não se fala Tony Stark, né? Mas cada momento, a cada coisa, a gente tem uma referência ali ao Homem de Ferro, né? A forma como, às vezes, aquele martelo tal, né? Enfim, como é produzido tal. Essa questão de montar as armaduras. Vale lembrar que provavelmente o projeto da... Lá do localizador de Vibranium, os projetos não devem ter ficado acessíveis ao MIT. Ela deve ter pegado, produzido a máquina e entregado, ó, tá aqui. Ganhei a aposta, né? Ganhei lá o, né? Porque tem essas... Acho que ela foi um prêmio, não foi um prêmio. Ela ganhou pra fazer, e pelo que eu entendi, tudo que ela ganhava, da extorsão dos alunos até esses projetos paralelos, era pros projetos pessoais dela, né? Sim, que era... Um deles era aquela reforma daquele carro do pai dela, que era um vermelho. Sim. O outro era a armadura, que tava meio desmontada ali, mas eu imagino que cada peça dela deve ser muito cara, né? Até onde eu sei, principalmente nessas universidades americanas e tal, sempre se joga esses projetos meio... Aqui também às vezes acontece isso, né? Aqui também o outro especialista nisso também não tá aqui hoje. Aqui, né? Eu faço projeto, só que biologia. Tá... Então, mas... Não, tem, a gente ganha por fora. Então, e aí chega e fala, olha, eu preciso... Veio o governo, ou então, sei lá, simplesmente fala, olha, eu queria fazer, quero... Chegou aqui esse pedido aqui e tal, e aí quem levar vai ganhar esse tal, né? Alguma coisa e tal. Teve algumas pessoas que reclamaram, que disse talvez a primeira máquina realmente fosse uma coisa que o governo não tivesse feito, mas a segunda deveria já o governo saber fazer. Então, eu acho que o projeto não foi pra... Não, eu acho também que, assim, independente de se dá pra fazer tecnologia reversa ou por aí vai, é uma discussão que foge ao interesse da história. Sim. E outra, eles não tinham mais a máquina não tava mais com eles, certo? A máquina tava lá, o Namor tinha jogado ela lá em Wakanda, certo? Eles não tinham mais a máquina, então não dava pra fazer engenharia reversa. Os dados, provavelmente, de construção da máquina não estavam disponíveis, e aí, pelo que a menina falou lá, a encriptação dela lá era super ferrada, ou seja, não dava pra invadir computador tão fácil, então... E outra, né? Não podia deixar uma pessoa dessa com esse, vamos dizer assim, com esse conhecimento aí fácil, né? Tanto é que aí começa uma... Vamos dizer assim, a correria do filme é Wakanda e atrás dessa menina, né? E aí a gente fica meio na dúvida se vai, o que vai fazer com ela no final das contas, né? Um lance que eu acho que vale a pena discutir já aqui, Felga, sobre como é que a Riri tinha tanto conhecimento sobre Vibranium, né? Já que é uma coisa que ninguém tinha à mão ali. Tem falas durante o filme que a gente muito confuso, né? Uma delas é que quando chega em certo momento a Okoye lá e que ela descobre que é a princesa Shuri e tal, não sei o quê, a menina fala em determinado momento, meio assustada. Nossa, eu tô sendo recrutada? E ela se arregala assim. O que me deixou com o pé atrás da orelha. Junta com a outra fala lá no momento... Quando a Shuri tem uma visão do seu primo, quando tu precisava ver outros ancestrais por aí vai, o primo se refere a ela tipo assim, olha, sua mãe teve mais honra de ter dado a vida dela pra salvar uma menina das tribos perdidas. A gente associa que essas tribos perdidas se referem ao que o Killmonger se refere a qualquer tribo africana ou país africano de negros que tenham sido ignorados por Wakanda, que o Wakanda resolveu se proteger sozinha e ignorou de desenvolvimento, da tecnologia para os outros países ao redor. É uma interpretação. Mas não isenta que essa tribo perdida da menina vai que a Riri, sei lá, tem também um parentesco como tinha o Killmonger de algumas gerações passadas de ser o Wakadana também. Não sei. Porque essas duas falas me estranha muito durante o filme, né? Eu me lembro que tinha na fase do... Ai, me esqueci o nome dele agora. O... Christopher Priest. Christopher Priest, que tinha justamente uma menina americana, que eu não me lembro agora o nome dela lá, que era descendente de uma das tribos de Wakanda, e que de repente ia ser recrutada, porque chegou a hora dela, pra ela virar uma Dora Milaje, e ela não queria virar. E aí começa toda uma confusão. Depois ela se engraçou pelo Vibrachas, né? Que era aquele mutante aí, o Wakandano, e eles viveram aventuras próprias e por aí vai. Ela, inclusive, eu acho que era da mesma tribo, do parentesco da Jabari, do Homem-Gorila, se eu não me engano, era isso. Fica na incógnita, porque foram duas falas muito sutis que podem não ter relação. O Vibranium, apesar de ser bastante restrito, ele tem lá uma certa circulação alta por aqui, né? Vamos dizer assim, por esse lado. A gente tinha um contrabandista de Vibranium, né? Tinha um robô que foi feito de Vibranium não faz muito tempo. E o escudo do Capitão América era de Vibranium. Então acho que o fato de você criar algo pra localizar dentro da frequência, tá, não parece ser tão... Não, é. Só é falas esquisitas que vale a pena deixar anotado aí, caso tenha a ver. Pode ser um gancho, pode ser aquela coisa, pode ser só uma pegadinha Kevin Feige, né? Pra gente ficar tipo Mephisto toda hora, mas realmente algo ter algo a ver, né? Não acho assim, não acho tão difícil vamos dizer assim, pelo menos em teoria, dentro lá do MCU, ter, vamos dizer assim, como eu posso dizer, know-how para localização de Vibranium, né? Até porque, como eu falei, tem até bastante coisa de Vibranium por aí circulando, né, na coisa. Vai lembrar que apesar de agora, né, tá meio sumido, né, que é o Visão Branco, né, mas se eu não me engano ele tinha partes de Vibranium, né, porque acho que ele carregava alguma coisa do corpo original do Visão, do Visão original, e o Visão original tinha Vibranium e tal, tava na mão de uma agência, então, enfim. Então, não é tão, dentro do padrão MCU, não é tão absurdo ela, vamos dizer assim, produzir algo do tipo. O que talvez estava faltando era alguém que enxergasse, assim como Tony Stark, né, vamos dizer, chegasse como fazer as conexões, né? Então ela... Mas enfim, ela é uma personagem que eu acho que, como você falou, ajuda bastante. Ela ajuda bastante no desenvolvimento do filme. Ela é carismática, certo? Eu vi dublado e tal, mas enfim, pra mim é difícil falar se é ruim ou não e tal. Então, enfim, tirando só quando às vezes quando uma pessoa fala, ou então quando a voz é muito irritante e tal, assim, mas no caso dela não. E eu acho assim, cara, ficou bem legal a Shuri quase que ganha uma sidekick, vamos dizer assim, né? Porque ela é a Shuri, acho que deve ser um pouquinho mais velha, né? Deve ser um pouco mais velha, né, do que ela. Mas é assim, identifica, né? A menina super inteligente, que gosta de ficar no laboratório, tem poucos amigos, né? Apesar da Shuri ser a princesa e tal, você vê que ela é uma pessoa que gosta de ficar sempre no laboratório, não é uma pessoa afeita a multidões e tal, né? Isso é inclusive uma coisa que vai sendo trabalhada ao longo do filme, né? E ela é meio que se identifica muito com a menina, então eu achei legal. E também as tiradas, né, com a Okoye é bastante, foi muito interessante, aliás, porque aquelas questões de elas discutindo figurino e tal, né? Uma coisa... maquiagem, ficou bem engraçada. A piada ali é porque no primeiro Pantera Negra, o disfarce da Okoye era uma peruca loura, né? Que, como se não tivesse chamado a atenção. É. Aí agora ela resolveu ir pra esconder as tatuagens que ela tem no couro cabeludo, né? Que ela rapa o cabelo. Uhum. Ela fez uma maquiagem que parece que ficou com uma cor diferente lá e zoaram de novo, né? Ou seja, ela nunca tá satisfeita com o disfarce dela, né? Mas se você reparar no figurino dela, cara, aquelas ombreiras, ela tá parecendo aquela, como é que fala? Aquelas cantoras da década de 80, cara. É, pois é. Bom, aproveitando, vamos falar um pouco aqui de uma forma geral sobre os demais personagens, pra não ficar só a gente focado. A gente sabe que os principais acabam sendo o Namor, a Shuri e de quebra também a Riri Williams. Mas assim, a gente tem um pouquinho de desenvolvimento da Okoye, e que ela falha pesadamente de salvar a Shuri, né? Ela, quer dizer, ela perde já a Riri e junto levam a Shuri, né? Então ela perde o status de general das Dora Milaje nesse filme, e mais pra frente ela acaba cedendo já que ela perdeu, ela entregou a lança dela, né? de virar mais pra frente uma das Anjos da Meia-Noite junto com a NECA, né? A gente tem um pouco do M. Baku aqui aparecendo. Se torna um membro extremamente sensato. Você vê que até pra aconselhar a Shuri, quando a Shuri tava meio que deixando extrapolar toda a raiva dela que ela foi adquirindo, e principalmente depois da morte da Ramonda, sempre o M. Baku parecia ser a voz da razão. Ou seja, a gente julgava desde o começo o M. Baku como se fosse um troglodita, bravo, que não pensa, que age pela força dos músculos. E desde o primeiro filme, o bicho é muito sensato, né? Inclusive aqui, porque ele mesmo sendo fiel a Shuri, mesmo depois que ela pede pra fazer um grande ataque, ele vai, mas ele vai sabendo que vai perder muita gente e sempre muito receoso, né? Aliás, Coveiro, você falou do M. Baku. A cena que, cara, pra mim foi muito engraçada, que ele tá lá, né? Tá lá todo mundo lá meio que refugiado lá nas terras Jaguar e tal, né? E aí depois aparece, né? Depois vai aparecer, né, a nova Pantera Negra e tal. E aí ele começa a explicar, né? Não, porque o Namor é conhecido, né? Eu nem lembro direito como é que é o Kuklo, né? Enfim, o nome da divindade e tal. Sim. É, o pássaro emplumado e tal. E todo mundo olha assim pra ele e fala, que foi? Só porque eu vivo aqui, não quer dizer que a gente não leia? Dá uma tirada sensacional. Então, eles sempre levam ele pro cara que não é o muito instruído da história, né? E aí a gente também tem a Nakia, como eu falei, ela tava afastada de alguma maneira. Parece que ela tem os seus motivos pra estar afastada, a gente só vai descobrir lá no final, né? E ela se torna a pessoa a quem a Ramonda vai atrás, porque ela é, tipo, a espiã da história, né? Então ela faz um trabalho de pesquisa lá pra se informar onde que seria provável de achar, pelo menos a entrada, né? De onde vivem os talaconianos, e consegue ela resgatar a Shuri e a Riri, né? Isso, claro, serve de estopim pra invasão de Wakanda, que é uma tragédia estrondosa, né? É, aí vai entrar a primeira, se o nosso amigo que não está aqui hoje e tá em conflito porque mudaram a localização de Wakanda, não deveria ter aquilo e por aí vai. Realmente, é inexplicável certas coisas acontecerem, mesmo que tenha vindo através do rio lá, que vai desaguar no Lago Vitória, chegar uma porra de uma orca e atacar o Wakanda. Se fosse só os talaconianos, eu ficava quieto. Mas de repente tem umas baleias, tudo bem, é um golfinho, uma baleia menor, lá. Mas inexplicável, a baleia tá lá em plena água doce lá, sem sofrer nada. Tudo bem, a gente tá tratando com homem de asinhas no pé, submarinos, países de alta tecnologia, com vibrante, por aí vai. Vamos admitir que a baleia é diferente no UCM aí, né? Enfim, tem um combate estrondoso ali, que a gente talvez valha a pena chamar a atenção aqui. E também outros personagens que a gente não pode deixar de fora, porque parece que tá muito de escanteio ali. Muita gente até questionou se tava esticado demais essas cenas e pra que serviria essas cenas, deixando um filme maior. Mas talvez seja uma coisa montada mais pra frente, que é a presença do Ross, que tá ali pra ser a cara da CIA, só que a favor de Wakanda, né? Tentando defender o Wakanda, ou dar pistas pra Wakanda, ou esconder provas que prejudiquem o Wakanda, né? E a gente descobre que ele já foi casado com ninguém menos que a condessa Valentina Alegre de Villafontaine, né? Que tá montando um baita plot secundário aí desde de Falcão e o Soldado Invernal, né? Tem aparecido aí. Ela se revela agora como sendo a diretora da CIA e com desejos bem inescrupulosos, né? E que em determinado momento o Ross faz aquele comentário de como é que você se sentiria se os Estados Unidos fossem a única nação tendo vibrânio e tendo que proteger e por aí vai, e os outros países não tendo? A ela, é o meu sonho ter isso, né? Ou seja, ela questiona Wakanda por fazer isso, mas o sonho dela seria ser a Wakanda, né? Enfim, são esses plots que vão sendo amarrados ao longo do filme, né? E aí tem a morte da Ramonda, que foi chocante, né? Que acontece nessa invasão aí. É, a Riri e ela são afogadas, ela vai salvar a Riri. A Riri acaba sendo resgatada, sobrevive. Ela, por ser mais velha, tendo engolido mais água, acaba morrendo. E você vê que o Namor não tem pena nenhuma, né? Ele olha pra ela assim, ó, a guerra levou até aí. Você acabou de perder sua mãe, cure suas feridas e se erga, porque agora você é a nova rainha. E olha com aquela cara assim, os olhos quase saltando aí, e se manda e dá um ultimato final pra Shuri, né? Meio que colocando até a ideia de que, olha, se o Wakanda estar com a gente, a gente pode ser eu e o Wakanda contra o mundo, ou você vai estar contra o mundo contra mim. Meio que até pegando um paralelo lá com o que o Killmonger queria no primeiro filme, né? De querer levar o Wakanda pra guerrear com o mundo, né? Ele ia mandar armas pra uns 3, 4 pontos estratégicos diferentes pra detonar tudo, né? Aí a gente chega meio que no finalzinho do ato 2 pra se caminhar no, pro ato final, né? Cara, quando a gente tá lá assistindo, cara, a gente não consegue, não fica preocupado com essas questões geográficas, cara. Você simplesmente quer ver a cena, tal, tá, pô, a emoção, tal, tá, não sei o quê, a briga lá, como a Wakanda vai sair dessa, cara? Essas questões biológicas, geográficas, a gente meio que no piloto automático. O Paulo iria se irritar com a questão geográfica. Eu me irritei um pouco com a questão biológica lá da baleia no meio do nada. Então, mas pra mim, cara, você sabe quando? Pô, eu vou, né, pra ver esse filme, meio que quase que desligar o cérebro, cara. Então, eu não ligo, não. Fico mais preocupado com as cenas, tal, pra ver como vai ser e tal, enfim. Cara, uma sequência muito, muito boa mesmo, achei, cara. Que aí também, de certa forma, você também tem, vamos dizer assim, tem o desenvolvimento da Shuri, né, nessa, né. Pô, vamos dizer assim, ela começa o filme tendo uma perda, agora vai ter outra perda. Como ela falou, no começo do lá, né, quando ela tava naquele ritual de luto, né, um ano depois, lá, aí, vamos dizer assim, a finalização do luto para o irmão, né, ela falou, eu queria botar fogo no mundo, né, e agora então, né, e a gente fica nessa, né, porque de certa forma passa por esse desenvolvimento. Na verdade, aliás, o filme, ele tem um pouco disso, né, as fases do luto, né, e a gente pode identificar isso em cada etapa do desenvolvimento da Shuri, né. Mas essa invasão, cara, e acho que foi talvez a primeira invasão bem sucedida ao Wakanda, né? Porque no final das contas, ali, vamos dizer assim, o Namor teve até uma certa piedade mesmo, porque ele poderia ter tratorado a nação ali, né? Acho que ele tinha ainda, né? Ele ainda tinha uma certa esperança de que, isso aqui é importante pra proteção de Talocan e pra eventuais. O que me pareceu é que ele queria se vingar da Ramonda e de alguma maneira, não sei se eu tô imaginando demais, ele cresceu uma certa afeição pela Shuri. Sim. Namor tem esse negócio meio de galanteador, né? Então, não sei se tava desenvolvendo ali um lapso, assim, de romance entre os dois. E aí, ele tava muito puto com a Ramonda por ter mentido pra ele, né? E ter feito aquela invasão e tomado, digamos assim, a menina e a Shuri, que eram, digamos assim, da posse dele ali naquele momento. E aí, depois que se vingou da Ramonda, tipo assim, agora você cresça, você é rainha. E ele também perdeu, né? Ele perdeu lá, né? Uma das... É, mas perdeu, pô. O Wakanda perdeu gente pra caramba, ele perdeu algumas pessoas ali. Não foi nem parente dele. O Namor, né? O Namor nos quadrinhos era uma coisa também. É isso que eu tô falando, né? É muito diferente. Pura emoção, pura raiva extrapolada, misturada com amor. Diz que ele é um cara sem amor, mas não é bem assim não, né? É amor e ódio ali, né? Não é. Não, ele... Não, na verdade, assim, quem chamou ele sem amor, né, foi um padre católico, né? Que chamou ele de outros nomes aqui que eu não vou repetir. Mas então, o Namor ali poderia ter tratorado e tal, enfim. Mas a cena acabou muito bem. Eu vou dar, só pra finalizar, esses dois personagens, apesar, como você falou, dá uma estendida no filme, mas ao mesmo tempo talvez é importante, né? O Ross e a Condessa, né? A Condessa é pra gente, vamos dizer assim, de certa forma, entender qual que é o papel dela dentro do MCU, né? Diretora da CIA, né? Mas eu provavelmente ela não deve ficar muito tempo como diretora da CIA, provável. Ou então a CIA vai acabar, vamos dizer assim, criando uma subsidiária. E eu acho que caminha para ser para ter um martelo, né, no MCU comandado pela Condessa. Vale lembrar, né, que acho que ela, vamos dizer assim, o tempo de tela, né, da Julia Dreyfus, né, famosa lá por Seinfeld, cara, ela ganha um pouco mais de tempo de tela, certo? Um pouco mais de desenvolvimento. Meu, você descobriu que o Rosa era casado com ela, é hilário. E aí a gente vê um pouco mais da, vamos dizer assim, do que ela tá tentando construir. Até achei que ia ter alguma cena pós-crédito envolvendo ela, mas enfim, isso aí acabou não acontecendo, né? E o Ross, vamos dizer assim, é o contato ali, né? de Wakanda com a CIA, né, tal, né? Ele tem uma dívida com o T'Challa, por isso que ele acaba ajudando tanto a Ramonda, a Shuri, a Okoi, né? Ele acaba até revelando lá segredos que ele não podia revelar. E vale ressaltar, né, que ele termina o filme como fugitivo, né, dos Estados Unidos, né? Ele termina o filme fugitivo, né? Ele é supostamente vai parar a invasão secreta lá, sabe como, né? Eu achei que, como tá, parece que tá a série da Okoi tá em produção, tá em andamento, né? Achei que Tá bem longe ainda. Tá supostamente sendo escrita, mas nem isso. Né, então, achei que talvez um possível retorno dele seria ali. Mas ele aparecendo em Invasão Secreta é um tanto quanto estranho, né? Porque, vamos dizer assim, é um pouco fora da expertise dele, né? Essa coisa, né? O que a falou bem sobre essa história da série da Okoi, é porque a Okoi acaba perdendo o status dela de general, então fica aberto pra ter uma aventura própria solo, já que ela não, agora, oficialmente, ela nem Dora Milaje é, né? Exatamente. Ela tá livre. Inclusive, ela levou uma enrabada da Ramonda, que a Ramonda foi relembrar do tempo que ela ficou do lado do Killmonger, porque ela tinha que respeitar a lei do trono, e ainda falou... Rapaz, mas aquela cena foi muito triste, hein, cara? Ela levou uma enrabadinha, viu, porque, tipo assim, vocês... não é fiel à pessoa, mas é fiel ao cargo, né? Então, agora eu tô te tirando do cargo. Rapaz, ela nas lágrimas lá, e querendo ou não... Não, ela até o pessoal tentou defender, pô, mas ela foi lá, bateu no marido. Por sinal, o marido morreu ou foi preso? Não, o marido tá expatriado, né? E não tá fora de Wakanda, porque até a Ramonda fala, agora que você tá livre, talvez você tenha tempo de visitar o seu marido, né? Ou seja, tá fora. Tá fora, né? Tá expatriado, né? É, expatriado. É um baita ator também, né? O Kalunga, Daniel Kalunga. Tá aí também alguém pra... Se der, né, essa série da... Vai que tem alguma coisa a ver na série dela, ou sei lá, no futuro da série. Podia trazer de volta... trazer de volta o personagem, mas enfim. Vamos passar pro João falar um pouco agora. Só pra acrescentar aqui, realmente essa cena da Okoi sendo deposta é bem, bem triste, né? Dá dó da Okoi, mas eu também compreendo, né? Assim, dá pra você compreender os dois lados, né? Assim, por mais seja uma cena bem pesada, assim, bem triste, porque ela pega e depois ela do cargo e ela triste ali porque ela é fiel ao cargo, daí vai a Ramonda e fala, não, mas você não era fiel ao cargo, então sai daí. E, cara, é uma cena bem triste, né? Como eu já falei. Sobre as cenas do Ross da Valentina, eu sou o tipo de pessoa que eu concordo que lá na hora, assim, não percebi, mas depois vendo o pessoal criticando e falando tal, eu realmente cheguei assim, na conclusão de que realmente não tinha muito nexo ali com o filme em si, né? Inclusive, não tem nenhum desfecho pro que tava acontecendo entre eles ali. Então, eu acho que realmente senti um pouco dessa falta. O que é diferente do Ross, né? Porque o Ross, eu entendo ele como personagem, porque ele tem lá o começo lá no primeiro Pantera Negra e mostra que ele é grato aos Wakandanos ao decorrer do filme inteiro, porque ele sempre fala, eu devo eles a minha vida. Porque literalmente ele deve a vida dele aos Wakandanos, né? Mas a Valentina, tipo, realmente ela tá sendo mais introduzida pra, tipo, precisa estar em todos os lugares ali o tempo todo, né? É, duas uma. Ou ela tem a ver com o Pantera Negra 3, ou então o Wakanda tem alguma coisa a ver com o Thunderbolts, né? À toa mesmo, acho que não tá. É, não, mas eu digo, tipo, não à toa, mas eu digo a questão do nexo do filme, né? Porque se você pegasse, sei lá, vamos imaginar que alguém que não acompanha o filme, o universo do Pantera Negra, né? O universo Marvel no geral. Aí você assiste Pantera Negra 1, Pantera Negra 2. E ia ficar meio que moscando ali com a presença dela, sabe? Eu acho que seria mais essa a perspectiva. Só um detalhe, né, João? Eu acho difícil, na altura do campeonato, alguém não ter assistido todo o resto, sabe? Nessa altura. Porque a sequência, vamos dizer assim, a máquina tá tão engrenada, mas tão engrenada que você acaba vendo, é como se é capítulo da mesma história tudo. Então, eu acho difícil. Acho que assim, ela tá ali, ela tá meio solta mesmo, isso é verdade. Achei que ela ia ter alguma coisa tal pra encaminhar, como aliás foi acontecendo no filme da Viúva e no Falcão e o Winter Soldier lá, mas tem um motivo e provavelmente assim, esse negócio do Vibranium provavelmente, ou como o Cover falou, é Pantera Negra 3 ou é Thunderbolts. Eu acho mais provável que seja Thunderbolts, não sei, pelo andar aí da carruagem. Mas também, como eu falei, é só um detalhe também que com certeza não vai estragar a experiência do filme. Assim, né, pelo menos pra mim. São pequenos assim, detalhes que, como todos os filmes, né, é difícil você encontrar a perfeição neles. Sobre a cena ali da invasão do Namor, eu confesso que nem o Felga falou. Cara, até vocês comentarem sobre a baleia, cara, é uma coisa, tipo, óbvia. Mas eu não tinha parado pra pensar, sabe? Você tá ali, você tá com o cérebro desligado, tipo, tá curtindo e falando, caramba, mano. Cena de ação, uma cena frenética, você fica pensando. E, inclusive, uma outra crítica também que eu aponto em relação ao filme é sobre a questão do slow motion. Acho que a primeira cena ali do slow motion, lá na cena da ponte com na hora que explode, eu achei bacana, mas essa depois ficou muito slow motion, achei que, não sei, achei meio desnecessário. Mas também, como eu falei, são pontos, assim, minúsculos dentro do filme que é bem, bem grande e tal. E, realmente, o Namor vai com sangue nos olhos e me lembrou muito da cena do Vingadores vs. X-Men, né, que o Namor vai com tudo lá pra cima de Wakanda lá. Enfim, no geral, eu acho que esse segundo ato também concordo com uma coisa que o Coveiro falou. Eu senti um pouquinho ali de, não sei se é uma atração, uma certa afeição ali entre o Namor ali pela Shuri, sabe? Mas tipo uma coisa assim bem de leve, não tô falando que, né, que nossa, tem uma tensão ali entre os dois, mas foi alguma coisa que começou, né, obviamente já se desenrolou ao decorrer do que acontece depois, porque a Lupita Nyong'o, como que é a Nakia, né, ela consegue recuperar lá, resgatar as meninas, leva de volta e o Namor fica pistola ali, porque ao mesmo momento que ela tava resgatando as meninas, ele tava ali conversando com a Ramonda, né? E ele faz até uma ameaça, né? Se você for atrás, eu vou matar você e vou matar a Shuri. No final ele acaba não matando a Shuri, mas se vinga cruelmente ali contra a Ramonda e tal. Enfim, eu acho que aqui já tipo, os pininhos sendo colocados ali no tabuleiro ali pra provavelmente pro ato final, que vai ser aquela pancadaria de super-herói que vai ser desenrolada toda a questão do desenvolvimento da Shuri, né? Porque a Shuri, ela no primeiro, pelos filmes anteriores, né? Eu não via ela como realmente como uma Pantera Negra. Inclusive, quando falaram que ela ia ser a Pantera Negra, fiquei curioso pra saber como que ia ser essa transição. Mas eu acho que, cara, a atriz, ela realmente conseguiu mostrar uma boa atuação e conseguiu desenvolver muito bem o personagem. Eu acho que aqui ela foi realmente construída pra chegar aqui. Ela saiu, tipo, de uma adolescente bobinha, divertida, engraçada, e conseguiu chegar no status aqui de Pantera Negra, onde ela é apresentada, né? E aqui, obviamente, com muito mais sangue nos olhos, mas com todo o contexto que é explicado por tudo que aconteceu com ela. Acabou de perder a mãe, ela acabou, né, tipo, ela vai lá, conversa com o Namor, ela, né, tem assim, pacífica ainda. Aí vai o Namor, mata a mãe dela. Enfim, eu acho que é muito bem construído pra ela mostrar que ela é uma Pantera Negra, mas ela tem seus próprios ideais e tem o seu próprio contexto que deixa ela mais feroz, mais agressiva, né? E o, que não sei se me falaram ali do Umbaku, tendo aquela ponte mais assim, a consciência, né? Aquele lado, o anjinho ali do lado dela, tipo, tentando botar a consciência na cabeça dela. É, então, aí quando chegamos aqui, então, no ato 3, né? A gente tem essa, então, momento de ascensão final pra ela se tornar a Pantera Negra, né? Ela aproveita que ela ganhou um bracelete lá do Namor, que tem elementos de vibranium, mas tem mesmo elementos da erva transformada lá, em que ela acha que poderia fazer uma conexão lá pra descobrir como é que seria ela saber onde errou na hora de fazer artificialmente, né, a erva do formato coração. Então ela tem uma amostra viva lá de como foi feita lá em Talocan, ela fez o paralelo e conseguiu desenvolver, né? E aí a gente tem aquele ritual que tem que passar, como o próprio T'Challa passou por duas vezes, né? O Killmonger passou, né? Que foi uma versão diferente. A gente acha também que eles só vão olhar para os antepassados, né? Então, como o T'Challa viu o pai dele, viu um monte de panteras lá numa árvore e tal, o Killmonger viu uma coisa diferente. A imagem que ele viu foi naquele apartamento que ele tava lá, onde era a infância dele. Então, essa visão que eles têm, na verdade, não é uma visão realmente como a gente achava no começo, que seria só para ele ver o outro mundo, o mundo dos mortos e dos antepassados. Eles talvez vejam o que eles interpretam que devem ver, né? O que, mais uma vez, faz um pouco de paralelo com o Cavaleiro da Lua lá, com o manicômio que o Mark Spector viu, né? Mas, enfim, o que a Shuri viu é justamente a sala do trono de Wakanda, mas não só isso. Ela tava ao redor, tava incendiado e pegando fogo, lembrando muito o momento que o Monger incendiou lá onde cultivavam a erva do coração, né? E aí quem é aquela cara de antepassado é justamente o Killmonger, o primo, né? E faz uma referência bem clara de que, como ela tá muito cheia de ódio no coração, raiva, e agora ainda mais recentemente com a mãe, ela talvez esteja muito mais próxima do que o primo queria, né? Que o primo tava motivado pelo ódio, pela vingança, e queria, como falam, né, pôr fogo no mundo. No caso, queria atacar várias nações. Ela, no caso, queria direcionar a raiva dela pra se vingar do Namor, né? Então, quando ela se transforma em Pantera Negra, que ela, a princípio, até ela acha que não ganha os poderes, né? Ela acha que falhou, mas ela dá um soco assim num negócio assim que voa assim. Ela não ganha os poderes mesmo. E quando ela vai escolher que tipo de armadura ela vai usar, tem hora que ela pega até o capacete do irmão. Tinha dois lá, né? Ela até pega um, mas só que a armadura que ela escolhe é justamente uma de detalhes dourados, que lembra mais a do Killmonger, né? Que também, em vez de ter os detalhes prateados, tinha os detalhes dourados, né? Que o Killmonger pegou aquela correntinha dourada, né? Quando escolheu a armadura de... armadura não, o traje de Pantera Negra dele, né? E ela vai com a Pantera Negra destinada a matar o Namor, né? É tanto que ela acha, acredita que tem uma ideia de como é que funciona a biologia do Namor, né? E desenvolve um plano pra prender o Namor temporariamente numa espaçonave que iria ressecar o corpo dele, né? Enfim, é uma Pantera Negra bem diferente, né? Com o tempo, eu sei que muita gente não queria que ela fosse Pantera Negra. Muita gente questiona, inclusive, como é que ela de repente teve essa capacidade de luta. Não vamos questionar aqui, porque talvez, como todo príncipe e princesa, ela, algum conhecimento de luta ela tinha, talvez seja algo que ela ganhe com os poderes, uma noção maior de como lutar, como se esquivar e ser mais habilidosa. Não sei se vem junto com a erva, né? E tinha uma gente que também tinha um problema sério com a atriz, com a Letitia Wright, por conta de declarações que ela deu totalmente infelizes durante a pandemia, né? Então, eu sei de pessoas que não vão ver o Pantera Negra, não quiseram ver, por conta pessoal da atriz. O que é ruim, porque pra mim, particularmente, é como se você travasse um caminho natural que já existiu nos quadrinhos. Todo mundo esperava que fosse a irmã a Pantera Negra, como é nos quadrinhos, né? E se você olhar nas cenas de flashback, nas cenas de comoção, sempre eles remontam as cenas dela, do irmão e da irmã. Porque no primeiro filme, era muito mais do que houve com a mãe, tá? Essas relações, o flashback deixa bem claro isso, né? As relações que com o Chad eram muito mais próximas entre a Letrice e o Chad, né? E infelizmente ela fez aquele comentário infeliz. Vale ressaltar, ela teve todo o hate, que, digamos assim, pela declaração que ela tinha de merecer aquilo. Não ficou muito claro, digamos assim, que posição ela tomou, mas ela meio que percebeu que não deveria mais comentar sobre isso, e foi apenas uma única vez que ela declarou isso. Recentemente, em uma entrevista, ela também não deixou claro o que é que ela ainda pensa, mas ela falou que cresceu e que aprendeu que nem tudo deveria falar, que magoou as pessoas e por aí vai. Mas acho que foi da diretriz da Marvel, seja pra falar a favor ou contra, vamos decidir não falar sobre essa sua declaração infeliz, porque o foco do filme é um foco de ser uma homenagem ao Shed, acima de tudo, mas é um filme sobre luto, e você, como é a personagem que era mais ligada no primeiro filme, você vai ser realmente a protagonista desse filme, né? Enfim, eu acho que a partir desse terceiro ato, você deixa um pouco de lado qualquer cisma que você teria com a Letitia Wright, porque ela, querendo ou não, é uma excelente atriz, tá atuando muito bem. A batalha entre ela e o Namor é, pra mim, espetacular, tá? Até por conta que teve aquele problema do CGI no primeiro filme, né? Entre a batalha do Killmonger e o T'Challa lá nas minas de Vibranium. Eu acho que ficou muito legal a batalha que teve aqui, quando os dois vão pra um solo lá, pra uma área mais fora da água, e o Namor vai tentar ir pra água pra se recuperar, e ela faz de tudo pra ele não ir, até se ferir. E tá uma briga ali de quem é que tá mais com sangue dos olhos, né? Ao redor disso a gente vê várias outras cenas de batalha, vê em ação As Anjos da Meia-Noite, vê a nova armadura da Riri, que enfim, ela montou lá. Várias cenas de batalha, só que escolheram um campo de batalha bem arriscado, né? Bem no meio do mar, que era o ponto forte deles, né? E é curioso, meio que motivada pra ter essa vingança. Se ela não tivesse conseguido derrotar o Namor, ou mesmo se ela tivesse conseguido derrotar o Namor, você vê que se ela não tivesse feito as pazes e pedido a rendição dele, e ele fosse lá parar o povo dele, ela ia conseguir que todos naquele navio morressem, né? Porque, querendo ou não, a estratégia da Shuri pra derrotar o Namor, sim, serviu. Mas ela ia perder a Okoi, a perder as outras Dora Milaje, o M'Baku, o povo lá da tribo do Jabari. Todo mundo tava prestes a morrer, porque tava cercado. Fora outra coisa que morreu imensamente ali no meio, né? Naquele naviozinho lá, né? Mas, enfim, é como acontece com um filme desse, tem que acontecer quando a pessoa tá motivada pela vingança, ela tem meio que encontrar a luz no meio do caminho. Ela encontrou, tendo as lembranças do irmão, um momento talvez de piedade que ele teve, ela até contra o Killmonger lá, né, que ele, um adversário que ele lutou com muita honradez no final. E aí ela teve a estratégia de criar, na verdade, em vez de manter o inimigo, criar um grande aliado na pessoa do Namor, né. As cenas pra mim são excelentes dessa de batalha. Eu acho que até não comentei ainda durante esse podcast, mas tinha comentado várias vezes, que é nessa cena aqui é que eu acho maravilhoso como é que o Namor se movimenta com as asinhas dele, né. Muita gente que nem conhece o personagem criticando a jeito que o Namor voava com as asinhas, mas eu acho muito legal porque eles batem as asinhas muito rápido e diferente do que eu imaginava, o que eu via nos outros desenhos e animações, né? O Namor, ele se movimenta muito rápido, quase como se fosse um beija-flor no ar, cara. Ele dá umas paradinhas assim, mas ele quando move de um lugar para o outro é muito rápido, né? Aquele negócio fazendo e se deslocando, dando umas paradinhas, e quando vai mudar de direção que ele dá uma freada no ar, e você vê um close até das asinhas assim, e ele segue pro outro lado, achei muito bacana. A armadura também da nova Pantera Negra é uma mistura, né, de guerreira, mas também não abandona a tecnologia, que você vê que ela em determinado momento ainda usa aquelas armas de disparo sônico dela. Então assim, querendo ou não, é a nova Pantera Negra, mas com um pouco do que era a Shuri também, né. E aí eu acho que o filme termina numa nota muito alta. Eu acho que, pelo menos é consenso pra muita gente que eu vi comentar, que apesar de ter problemas de ritmo, de narrativa nos dois primeiros atos, o terceiro ato é tão bom ou melhor do que o terceiro ato do primeiro Pantera Negra, né? Pra mim, eu acho que esse equivale, porque eu gosto muito das cenas de batalha entre os povos, né? Entre as tribos lá, no primeiro Pantera Negra, né? Que tem aquela cena do rinoceronte que eu gosto, por aí vai. Aqui eu já gosto mais da luta pessoal entre o Pantera Negra e o Namor, desse segundo filme aí. Então, pra mim, é uma grande cena final, um grande terceiro ato que a gente vê aqui fechando, né? Só pra falar sobre a Letitia Wright, né? Realmente ela foi muito feliz no que ela disse. E, inclusive, eu fiquei um pouco relutante em ver ela, porque eu acabei pegando... Porque eu gostava da personagem, mas eu acabei criando alguns preconceitos ali sobre a... Como a gente falou, né? Essas felicidades ali que ela acabou comentando. Mas, cara, não dá. Ela é uma puta de uma atriz. Sendo bem sincero, ela é uma excelente atriz. Ela entregou muita coisa ali, como eu falei. Eu não botava muita fé, porque ela interpretava uma personagem totalmente diferente, né? Ela fazia um outro papel. E aqui, ela, obviamente, não tô falando que ela descaracterizou o personagem, que eles descaracterizaram o personagem, não. Você vê claramente uma evolução da personagem, porque teve muitos fatores que influenciaram pra evolução dela. Enfim, quando ela chega ali como Pantera Negra, cara, é muito convincente, é muito bom, que nem você disse, junta muitas coisas ali, junta um pouco do T'Challa, um pouquinho da Shuri, junta um pouco ali do desadereço ali também, um pouco da mentalidade do Killmonger. Enfim, ela se torna uma nova personagem ali, sabe? Ela é construída e chega naquele momento, e ela luta final muito boa também. Gosto da que você falou, né? Aqueles adereços sônicos ali que ela utiliza ali contra o Namor. Gostei também do jeito que colocado o Namor. Enfim, no final, pra mim, eu achei bem bacana toda a Shuri em si, sabe? Eu acho que foi um ponto muito positivo nesse filme. Como eu falei, ela e a Angela foram de longe, assim, as melhores atuações, e realmente foram, né, merecidos, assim, esse destaque sobre as duas. Sobre a batalha ali dentro do barco, eu achei ok, tipo, achei bacana também, achei legal, mas eu acho que o forte ficou realmente ali entre o Namor e a Shuri, realmente ela com aquela sede de vingança. Fica ali, aparece também as Dora Milaje, né, ex-Dora Milaje, no caso, né, a Okoye e a Nekka, como as Anjos da Meia-Noite ali, finalmente, que achei legal também, nada tipo, muito incrível. Eu esperava que fosse fazer alguma coisa um pouco mais incrível, sabe, porque fica todo aquele suspense sobre a armadura que a Shuri construiu lá para os Anjos da Meia-Noite. Quando aparece, eu fiquei um pouquinho mais também. Uma coisa que eu senti falta em relação ao filme inteiro, realmente, foi um pouco mais de desenvolvimento sobre a Namora e o Atuma, mas realmente dentro do filme, tudo que foi colocado ali é uma coisa muito difícil de você desenvolver. Então é uma coisa que gostaria de ver mais nos próximos filmes, né, porque provavelmente a Namora vai ter o seu universo expandido ali, e com certeza eles vão ter que ganhar seu espaço. O que eu digo aqui que faltou um pouquinho aqui, mas eu tenho certeza que dentro do universo Marvel, que a gente já viu personagens pequenos se tornarem gigantes hoje, eu tenho certeza que esses dois aí têm chão, né? Ainda mais porque a gente sabe quem o Atuma é, que, né, um clássico vilão do Namor, enfim. Se você vê, né, a paz que se formou ali entre eles, não foi tão bem vista pelo Namor e pelo Atuma, né? Lá no final, eles questionam o Namor por ter cedido, apesar de que o Namor dá a desculpa, olha, eu na verdade ganhei um grande aliado, porque o Wakanda em algum momento vai ser atacada. E quem é que vocês acham que ela vai recorrer? Claro que ficou naquela... Do mesmo jeito que você teve a impressão, eu também fiquei a impressão, né? Se o Namor não tava afim da Shuri ainda, né? E meio que cedeu ali por achar, ela vai voltar e vai precisar de mim, e por aí vai, né? Fica essa impressão. Sim, usando todos os artifícios ali pra conseguir seus aliados. É. Mas, no geral, enfim, esse último ponto aí sobre a batalha, eu acho que tá ok, mas como eu disse, o foco realmente foi entre a Shuri e... É até bonito, né, aquela cena que ela tá ali quase matando de fato o Namor e ela vê a Ramonda, né, vê a mãe dela naquela... Porque até então ela tinha visto o Killmonger, né, ela acabou até se irritando, ficando brava, ficando frustrada, porque, né, tipo, nossa, também ela abandonou ela. Mas acho que vai muito mais sobre o que ela tava sentindo, né, e expressa essa questão de realmente queimar o mundo e tal, até que aquele momento ela, não sei, acho que ela cai em si, né, sobre toda essa questão da trajetória do luto, até ela chegar e perceber, tipo, caramba, né, e a mãe dela fala assim, não, mostra quem que você é de verdade, né, é a mesma referência que a Ramonda fala pro T'Challa lá no primeiro filme, né, mostra quem é, daí ele finalmente ganha lá do M'Baku lá no comecinho do Pantera, no primeiro Pantera. Então, realmente muito bem construído aqui, sem... Nem você falou, acho que é melhor... E a volta do Killmonger foi muito inteligente, né, porque foi, sim, uma maneira de trazer todos os atores de volta pra homenagear. E é muito estranho de qualquer outra maneira e conseguiu trazer o Michael B. Jordan de uma maneira muito interessante e fundamental na história e que se encaixa, sim, perfeitamente sem forçar a barra. Sim, e outra coisa também que eu achei, que eu lembro que na época falaram, né, tinha surgido algum, não sei se foram boatos, realmente foi realmente a coisa que eles estavam cogitando de substituir a Letitia Wright, né, porque ela não queria realmente se vacinar e por conta disso tava trazendo essa viagem dela, né, ela não conseguia gravar. Enfim, eu sei que surgiu alguns boatos, não sei se realmente foram boatos ou foi realmente alguma coisa que eles estavam cogitando de substituir. Um monte de boatos, mas eu acho que pra tirar ela, não. Mas isso. Também, assim, vamos ser bem lógico, ela falou aquela besteira imensa lá, mas o pessoal questiona, mas ela não disse se ela se vacinou ou não. Cara, ela foi pra Atlanta numa época em que os Estados Unidos exigia você estar com as duas vacinas tomadas. Então, some 2 + 2, você sabe que ela acabou se vacinando. Eu acho que a Marvel só apenas pediu pra ela não falar mais, porque senão ia ficar todas as entrevistas girando nesse tema e não falar do filme. Então, por mais que ela tenha se colocado em dúvida, porque foi uma dúvida que ela colocou no ar, infeliz pra caramba no momento... Aí se você vê pela época que ela foi pra Atlanta e teve que filmar, depois ela parou por conta de um acidente que ela teve de moto, né? Vale ressaltar, né? Que teve até isso, né? Aquela cena que ela pega na moto lá da coisa, parece que a moto se abriu no meio e ela se estrabacou no chão, no meio de uma cena lá. E até teve sido uma coisa pior lá. Mas enfim, aí ela depois, tudo bem, já não tava mais exigindo em 2022, acho que... Não, acho que exige a vacina, mas não exige o teste de Covid. Então, assim, provavelmente, porque não teria como ela chegar em território americano, ela acabou se vacinando mesmo tendo colocado em xeque a vacina. Sim, mas é que eu digo no sentido de caso, né, vamos imaginar que isso daí realmente fosse alguma ideia que eles colocassem ali, cara, era insubstituível, ela era uma personagem, tanto na questão de personagem, porque ela já tava ali consolidada, tanto na questão de atuação, e tanto na questão de conexão e realmente de dinâmica que ela teve ali, porque ela tinha toda a carga emocional com o Chad, e ela tinha toda a construção mesmo, sabe, eles tinham ali a química, que nem você falou, eles eram muito mais entrosados, eles contrastaram muito juntos, eles tinham realmente esse vínculo muito afetivo, muito forte. Então, se substituíssem ela, ia... Nossa, não sei. Imagina viver aquelas cenas de flashback no filme que precisava ter. Não ia ser emocionante. Enfim, como eu falei, ela não ia entregar, se fosse uma outra atriz, não ia entregar a mesma carga dramática, não ia entregar os mesmos, não sei, a mesma atuação que ela entregou. Porque ali você sabe que ela realmente é uma baita atriz e ela entregou ali muito do que ela tava sentindo. Imagina o quão pesado deve ter sido pra todos eles ali, né? Sim. Perder eles ali, aquelas cenas ali, principalmente a final, né, aquela cena final ali é realmente muito tocante. Cara, assim, a Shuri, né, a atriz, foi extremamente carismática no primeiro filme, cara, então era, tipo, meu, era elogios, tal. Cara, depois que ela deu, teve toda a confusão e tal, perdeu um pouco do, vamos dizer assim, do carisma natural que a atriz tinha, que a personagem tinha, tal, né. Mas, de certa forma, foi o que acabou acontecendo aí, né, ela falou, tal, mas, diferentemente de outros atores, outros artistas, né? Porque também tem bastante artista aí e tal. Não foi daquelas que se engajou e tal. Não sei se tem uma atriz lá que tava em Star Wars que entrou nessa de se engajar e tal. Enfim, né? Ela deu a declaração, mas enfim, acho que perdeu um pouco do carisma e tal da personagem por causa disso. Mas no filme, cara, não teria como ser outra pessoa mesmo. Precisava ser a Shuri por causa de toda a carga dramática, como aí o João falou, cara. E toda a construção, né, que a gente tem. Porque, de certa forma, a Shuri, ela tá se reconciliando até consigo mesma, né? Ela tá se reconciliando com ela mesma por causa de todas as perdas que ela teve, né? De todo o furacão, né, que foi esse ano, vamos dizer assim, esse momento e tal, pra depois ressurgir como uma nova Pantera Negra, né? Vale ressaltar, né, o Cover falou dos detalhes da armadura, né? Porque é impactante, né? A cena, se você não viu spoilers, né? Tanto da morte da Ramonda, pra mim era... Eu achava que não ia acontecer, mas, pô... Mas tá dentro do roteiro do filme e tal, talvez foi aquela perda, né? Durante o filme, pra poder, vamos dizer assim, ser aquela carga dramática do personagem principal. Apareceu o Killmonger, cara. Aquilo lá, a cena foi muito legal, o diálogo é muito bom, toda aquela coisa, a cena em si, ela é muito bacana, né? Porque fica atrás do trono, o trono chinês, meio que uma situação até um pouco alagado e tal. Aí quando sai o Killmonger, cara. Esse foi muito boa. E o próprio uniforme dela, né, a máscara, tinha algumas coisas que lembrava, né, um pouco o uniforme a roupa do Killmonger, né? E até mesmo aquelas cicatrizes, né? Aquelas bolinhas brancas, né? Aquelas não sei se é cicatriz e tal, mas aquelas, vamos dizer, aquelas tatuagens corporais que o Killmonger tinha no peito, né? São escarificações que ele fazia, como queimaduras, né? Tá. Só que a Shuri também, no primeiro filme, ela faz uma pintura de guerra assim, parecida. Então, não é só baseada no Killmonger isso aí. Não, é aquela coisa, o Killmonger tinha acabado de aparecer, né? Então, você acaba fazendo uma ligação maior com o personagem. E assim, eu não esperava que o Namor fosse morto mesmo, certo? Isso aí já tava descartado pra mim. Eu assim, pra mim teria sido surpreendente ela ter avançado na vingança ali mesmo, tal. Não que a cena seja ruim, tal, mas eu acho, mas assim, já pra mim já tava contando que ela ia ter essa etapa mesmo. O Shanty e o Namor morrer, né? O cara tá esperando antes o Namor chegar no ECI, doutorado. Não, Quando o cara, quando ele pegou fogo, eu falei, será que vai? Mas não, mas aí depois, né, só foi pra derrubá-lo. Não, e vale ressaltar, né, a gente tá, esse é outro filme do MCU em que o herói não mata o vilão, certo? Ah, em Doutor Estranho a Wanda morreu, mas um ato heróico, tal, toda aquela coisa. Ah, o Gore morreu em Thor, também é a mesma coisa. Sabe? No ato heróico, não sei o que, tal. Cara, não ia ser nesse filme que tá entregando, tipo, um que é um vilão, mas ao mesmo tempo não é, que iam fazer isso, né? E até, e tá seguindo realmente os filmes têm seguido essa lógica que, na minha opinião, é saudável, dado o momento que a gente vive, né? Acho que a história do herói matar o vilão, do jeito como já foi feito em outros filmes da Marvel, ou mesmo em outros filmes de heróis, acho que, dado o momento que a gente vive, acho que tem sido uma opção saudável, eu acho. Eu não critico a Marvel, a Disney, por optar por esse tipo de final, não. Dá, de certa forma, uma redenção ali pro vilão, né? Ou melhor, pro antagonista. Acho que vilão é um termo muito, muito, muito estranho para esses personagens, né? Wanda, Gore e Namor, né? Acho que antagonistas são... Não, o Gore dá pra ir como vilão, vai. Mas... focado aqui ainda no Namor, eu quase que achei que não ia ter, muita gente ia ficar puto se não tivesse, mas a frase jargão lá do Namor veio de uma forma readaptada para uma linguagem local de Talakon, que é o Imperius Rex, né? Ele fala justamente desse finalzinho aí, só que, enfim, o que ele falou é em outra língua, né? Mas a legenda, pelo menos pra mim, apareceu como Império Rex. Não sei como é que ficou pra você. No dublado também. No dublado eles... Ainda bem. Império Rex. Não, é a frase clássica, né? Mas... eu tive medo de que não ia ter. É, mas teve e tal. Eu também não sei como é que a Shuri... Se a Shuri tivesse levado as últimas consequências, eu não sei o que ela ia fazer. Ou se ela ia largar o povo lá e tal. Ou se ia aparecer com a cabeça do Namor na fala... quem manda aqui sou eu, tá vendo? Eu matei o deus. Se fizesse qualquer um dos dois, Felga, os Talaconianos iam matar o resto dos... Ela não ia dar conta. Eu não sei se aparecer com a cabeça do Namor lá ia deixar todo mundo em choque e o pessoal ia sair correndo, né? Eles iam matar o grupinho que tava cercado. Ou então eles iam falar, não, realmente. Foi a única saída que todo mundo se salvou, porque o Namor pediu pra parar. Não foi surpresa ela ter optado por isso, certo? Até porque, quando o assassino do pai, né, dela, né, quando o Shala teve a oportunidade, ele não matou o Zemo, né? Se vingar seria, tipo, jogar realmente o legado do irmão, né? Uhum. E que é todo voltado pra essa homenagem, né, no lixo. E, cara, e vamos dizer assim, toda a tensão, cara, puta plano maluco, né, você resolver, tudo bem, é pra tirar o pessoal lá de Wakanda, né, mas tirar o foco de Wakanda, mas baita plano maluco, né, você fazer uma levar a guerra, literalmente levar a guerra pro território do inimigo, cara, é muito inteligente pra montar tecnologia, mas a inteligência de estratégia militar dela não é muito... Não, na verdade, mas assim, mas é que eu acho que o que matou o plano lá foi ter destruído o raio sônico lá, porque enquanto funcionando, cara, a Wakanda tava levando, só que aí a Namora foi mais esperta, né, destruiu lá o negócio sônico lá, né, sim. E é isso que permitiu a virada, né, eu não acho que ela foi mais pedosa, só foi esperta, e a Shuri nessa aí tava tomada pelo ódio, não tava pensando muito não. Não, também. Mas enfim, a gente tá no finalzinho aqui desse podcast, só pra salientar aqui três coisas que acontecem aí, que são perspectivas pro futuro, uma delas muito surpreendente, né? Bom, a primeira é que, enfim, a gente sabe agora que a gente tem uma nova Pantera Negra, que é a Shuri, né? Provavelmente vai ter desdobramentos dela pra outras séries aí, que antes seria do irmão, vai ser ela que vai se protagonizar, né? Provavelmente em filmes de Vingadores e por aí vai. Porém, ela não é mais a rainha, a linhagem lá da família do T'Challa, pelo visto não vai ficar. Já que ela não quis participar da cerimônia lá na cachoeira, né? Pra se coroar. E no lugar foi o M'Baku, que era um desejo desde o começo do primeiro filme, né? Ele agora, se alguém não quiser confrontar ele, boa sorte. Se não, automaticamente ele se torna, então, o rei de Wakanda, né? E a gente, então, vê ela indo pro Haiti, acho que pra visitar a Nakia, a princípio não tem muitos detalhes do que vai fazer lá, mas a Nakia chama ela e apresenta pra ela o Toysan, que é justamente um filho, né, não oficial, vamos dizer assim, do T'Challa, né, pelas contas, né, então o T'Challa teve um filho com a Nakia, só que pelo que a Nakia comenta, ele não queria dar uma vida presa à realeza lá. Vale ressaltar que isso condiz muito com o que a Nakia sempre lutou, né, que a Nakia meio que queria meio que ver o resto do mundo, era a favor não de fechar o Wakanda, mas de o Wakanda tá ajudando o mundo ao redor, por isso que ela tava ali no Haiti, né? Então o menino foi, cresceu ali, a princípio poucas pessoas sabem, então ele tá sendo protegido pelo anonimato, se alguém tiver interessado um dia de acabar de vez com a linhagem lá do T'Challa, do T'Chaka, né? E da própria Shuri. Agora a Shuri sabe. O nome Toysan se refere a um revolucionário que foi responsável por libertar, né, os haitianos, né, da escravidão e da dominação da acho que é França, né, do Haiti. França, dominação da França. Da França, então tem todo um contexto meio que histórico aí para associar, por isso que é a escolha do nome. Se bem que T'Challa, filho de T'Challa, também pode ter uma referência aí ao Azari, que o Azari lá do desenho dos Next Avengers era Azari T'Challa, né? Que era o filho do Pantera Negra com a Tempestade, né? Como não tem Tempestade nessa realidade alternativa aqui da gente, é o filho com a Nakia. E aí, enfim, tem vários projetos aí do Ryan Coogler pra vir, o primeiro é da Coração de Ferro, mas se fala de um projeto com a Okoye, se comenta um projeto geral sobre o reino de Wakanda, visitando vários personagens, dependendo do capítulo. Tem muito pano aí pra aproveitar e pra costurar aí e trazer histórias legais em torno desse reino de Wakanda aí. Fora o de Talocan, né, que agora com o Namor sendo introduzido, mostrando lá ele Namor gosta de pintar, né? Na parte mais descoberta lá do reino de Talocan. Parte na não submersa, né? A parte seca lá daquela caverna lá. Ele prevê uma associação entre a Pantera com o Vulcan, né? E talvez desenvolva aí também coisas com o Talocan, né? Enfim, passando aí pro João e pra você, Felga, pra dar os últimos pormenores que vocês acharam aí desses desdobramentos finais aí, pra gente encerrar o podcast. Esse final, essa cena final, que eu acho muito bacana, que tem aqueles 30 segundos de silêncio, né? Que acho que junto aos 30 segundos lá do começo do filme, os 30 segundos aqui, formam um minuto de silêncio ali pro Chad também. Muito bacana, né? Ela fala, tem aquela cena lá com a Ramonda, que elas falam sobre todo o ritual, que ela se mostra descrente, e aqui ela sente, né? Ela queima, ela participa do ritual, ela queima, ela finalmente supera, né? Ela chega naquele momento ali, sente a brisa, e aí finalmente ela encontra o T'Challa, né? No caso ali, o filho do T'Challa, que eu acho isso muito bacana, muito, muito bonito, né? Tipo, simbólico em si. E eu acho que como seria mais pra perpetuar e continuar a homenagem, né? Com a Nakia apresentando o Toi-san pra Shuri. Enfim, essa cena muito bacana ali com, né, com a música que a Rihanna fez pro filme ali também, muito bacana. Foi realmente um final ali bem, bem dramático e realmente foi feito pra isso, né? Pra não ter outras pós-créditos além dessa, pra realmente ter essa carga pesada maior, né? Pra não ter realmente esses outros vínculos aí. Em relação a Shuri, também concordo, acho que ela vai estar em outros filmes aí como Pantera Negra dentro de, sei lá, Vingadores, talvez algumas pontas em alguns... Bem que quando um personagem é muito grande, ele raramente faz algumas pontas em séries, né? Só quando na série dele próprio, mas não sei, acho que ela vai ter um pano assim pra fazer bastante coisa aí, participar dos próximos Vingadores que estão pra vir aí. Não sei se vai ter realmente um Pantera 3, mas com certeza se tiver ela vai estar lá. E o M'Baku, cara, eu gosto do personagem, eu acho que ele se desenvolveu bastante dentro, desde o primeiro lá, filme lá, que ele parece meio, como você falou, meio troglodita, né? Meio bobão, e aqui ele mostra um cara, tipo, além de ser extremamente gente boa, é sensato, né? Tudo que ele tá fazendo ali. Então, quero ver o que pode ser, quais podem ser as mudanças, né? Com um cara, né, do Jabari, ele liderando o Wakanda. Pode ser que não, pode ser que continue a mesma coisa, mas tem plano pra manga aí. Em relação ao Namor, realmente todo um universo é agora pra ser explorado, né? Não sei aonde que eles pretendem explorar o Namor, não sei se pretendem fazer um filme dele, não sei se pretendem fazer séries, mas acredito que realmente é outro personagem que tem muito pano pra manga, e realmente agora com todo um universo, né? Tipo, por exemplo, quando você apresentou o Dr. Strange, você tinha todo o universo da magia sendo construído ali, agora a gente tem aqui o Namor construindo ainda mais uma partezinha ali do universo da Marvel, né? Cara, puta, esse final foi muito legal, né? Foi daquelas coisas, uma das poucas vezes que você chora no cinema e tal, o pessoal bateu palma, cara, tipo, o filme é uma homenagem ao Chadwick Boseman, né, cara? E aquela coisa, foi um ator, foi um artista que foi cedo demais, né? Cara, era um cara que tinha potencial, tava estourando, tava fazendo diversos filmes, tava com uma coisa, né, uma carreira em ascendência e tal. E o filme, ele é focado nisso, né? Você tem aí, né, duas continuações, né? Você tem aí a Shuri e agora você tem um Toussaint, né? Talvez seja explorado, né? Você ter essa possibilidade, né? Se Shuri sai do jogo, você tem aí o filho do T'Challa, né? Pra substituir eventualmente, né? Também, e assim, gostei de desvincular, cara. Achei que foi uma decisão boa, desvincular o reino. O rei, né, o Pantera, né, do cargo do rei, né, deixar pro, vamos dizer assim, o Pantera é o herói, é o protetor de Wakanda, mas não precisa ser o rei, né, foi uma medida bem bacana, né, nos quadrinhos é até um pouco difícil, né, acontecer isso, né, mas teve várias vezes que o T'Challa, né, não era mais o rei, mas mantinha assim o cargo, né, de Pantera Negra pra outras situações e tal, né. É coisa do Rick, mano, não sei se você lembra que isso. A Shuri tava como Pantera Negra decidiu que ia ser depois, né? O Pantera Negra do Reino dos Mortos, lá daquela cidade dos mortos que eles criaram. Sim, lá. Sim. Uhum. Então, mas assim, achei que ficou interessante essa desvinculação. E eu acho que, assim, cara, muito, muito merecido, né? O M'Baku, seu novo soberano de Wakanda. Ele sempre foi o mais sensato, mais que a Ramonda, mais que a Shuri, certamente. Sim, sim. Não sei mais que o T'Challa, mas se você vê historicamente, assim, nas decisões dele, quando ele vai entrar em guerra no primeiro, quando ele aceita anistiar, dar proteção da santuário pra família real, eu acho que é um personagem que ele pode parecer bobão, tem umas piadas assim, meio de troglodita e tal, é um cara bastante sensato. Pra mim, nesse filme, todas as decisões que ele, boas que a Shuri fez, foi sob o conselho dele, né? Sozinha não dava conta, não. Então foi melhor assim. É bastante interessante mesmo todo esse crescimento do personagem. E aí, né, o filme, né, termina com várias, né, possibilidades e aberturas aí, né? A gente já até falou do Sam, falou da possibilidade até do, vamos dizer assim, né, nem todo mundo em Talocan achou uma boa ideia esse acordo de paz, né, com Wakanda, né? E a gente sabe que a Tuma pode ser já foi um antagonista ali. Pode acontecer coisas desse tipo no futuro e tal. Enfim, cara, é um filme muito emocionante, certo? Protagonizado, né, liderado, né, por mulheres e mulheres negras, né? Uma coisa até difícil de ver no filme blockbuster, né? É uma coisa que tem que ser destaca, né? Os personagens principais, majoritariamente são mulheres e mulheres negras que conduzem todo o filme, né? Isso é muito legal, muito bacana e, cara, é uma tremenda homenagem. Acho que, como eu falei, é um filme mais emocionante que a Marvel Studios fez até hoje, né? E eu acho que pra fechar a fase 4, que é uma fase que teve muitos, vamos dizer assim, muitos filmes de luto, né? Como a gente tava até comentando ali, né? Esse filme ele fecha porque, de certa forma, ele trabalha o luto que a gente tem de um ator, um artista tão querido que era o Chadwick Boseman, né? E, querendo ou não, acho que essa fase 4 resume em ter perdas e apresentações de novos personagens, né? Que é também o que a gente vê aqui no filme do Wakanda para... É uma fase de transição, né? A gente lida com o antigo, né? Com a perda do, vamos dizer assim, do que a gente conhecia, uhum, e recebendo um novo, né? Recebendo um novo personagem, um novo universo vindo. Bom, e aí, enfim, a gente então encerra por aqui nosso podcast. Vale ressaltar, a gente até comentou, o pessoal falou assim, mas vocês acham que esse filme então é o melhor? Não é um filme cheio de questionamentos, inquestionável, e melhor que o primeiro? Não, a gente até apontou aqui, até pelo decorrer que o filme teve de algumas necessidades de esticar cenas, de dar tempo ao tempo, é um filme que não é sozinho, sem um contexto, ele não vai dizer que ele é o melhor filme da Marvel Studios, mas ele talvez seja um filme necessário pra arrumar a casa, digamos assim, de Wakanda, pra o que vai vir a seguir. Claro que não era o filme que a gente queria um filme em que o Chadwick tivesse bem de saúde, continuando a história do Pantera Negra, que tinha muito ainda a desenvolver, mas mediante a tudo que aconteceu, esse é o filme que era necessário fazer, e pra mim foi um acerto, tá? Tá lá entre o primeiro e o segundo melhor filme pra mim, na minha opinião, dessa fase 4 lá, né? E, enfim, a gente encerra aqui nosso Inominata 66 e voltamos já em dezembro lá, que já é tempo de Natal e temos especial da Marvel Studios de novo vindo aí. Então, obrigado mais uma vez vocês que estão nos ouvindo e tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.